Preste atenção agora na notícia, na bomba que eu vou dar. Em qualquer país do mundo, senhor Ricardo Alexandre, nós passamos batido nessa, hein? Senhores, preste atenção. Em qualquer país do mundo, se você tem um cachorro, você não vacina o cachorro contra a raiva, e o cachorro morder um vizinho seu, você é preso e tem que pagar uma multa vultuosa. Nos Estados Unidos é assim, em países de primeiro mundo. Nos países de primeiro mundo, Lindolfo, presta atenção, Lindolfo, nos países de primeiro mundo, agora que ele acordou, olha lá, nos países de primeiro mundo, se você não vacinar o gado contra a febre amarela, o que que acontece? O Ministério da Agricultura americano, inglês, até argentino, Paraguai, até no Paraguai, vai na sua fazenda, lhe multa, pega todo o gado, coloca em caminhões, leva para uma central aonde o gado é abatido e incinerado, ok? É abatido e incinerado, põe fogo, cremado. Aqui no Brasil, aqui no meu país, chamado Brasil, é diferente. Você tem 1000 cabeças de gado, não vacina o gado, o gado é recolhido e você ainda recebe indenização. Vocês entenderam? Vocês entenderam, pelo amor de Deus. Aqui no Brasil, esse é o país do contra. É, aqui no Brasil, em vez de colocar a culpa no Pessutti, que é meu particular amigo, secretário da Agricultura, meu irmão, veja bem, aqui no Brasil é diferente. Aqui você não vacina o gado, pega a febre aftosa, não é multado. O que que deveria acontecer? Ser intimado ao Ministério da Agricultura, chamar o Ministério Público Federal ou Estadual, que é uma reserva moral, aí você tem 30 dias para pagar essa multa porque você não vacinou o gado. Ok? Ok. Além do senhor pagar a multa, o seu gado vai ser incinerado, vai ser morto e vai ser incinerado, vamos cremar e enterrar. Aqui no Brasil não, é morto. Aqui é diferente. É morto com tiro de carabina. Aqui é diferente. Aqui você tem gado, você não vacina o gado, você não paga a multa, eles matam o gado e você recebe indenização. Essa é a máfia da febre aftosa. A lei é claro. É a máfia, porra. A lei é claro do gado. É a máfia, porra. Que país é esse, meu Deus? Ó, Senhor Jesus Cristo, desça dessa cruz, meu Deus. Pega o teu cajado, dá na bunda desses caras, pelo amor de Deus. Enfia o cajado na bunda desses caras. Ó, país, meu Deus. Ó, meu Pai. Aleluia, irmão. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Alô? Alô, Hernani? É da Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani! Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Mais Skype aí, malha. É do Sociedade Primitiva? Me atende. Alô? Alô? É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Quem que deu meu número pra vocês? Para de ligar aqui! Está começando! Alô, ouvinte! Sociedade Primitiva! Alô, fala aí, compadre, é do Sociedade Primitiva. Pô, beleza, meu irmão, pô, depois tu vê se me arruma pra falar com o Hernani, aquele caipira. Já então, trocar um papo com esse caipira aí. Tô ligando, esse filho de uma puta não atende, fala teu nome. Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho, se não atende, que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho. Me atende, carai. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí pra mais um Alô Ouvinte. Alô Ouvinte, que é um programa que os ouvintes gostam muito. Então, estamos sempre aí, sem ser gay, mas satisfazendo vocês, ok? Alô Ouvinte hoje, pra mim, é muito especial. Eu gosto muito dessa pessoa. É o meu xará, o Hernani. Fala, Hernani, tudo bem? Opa, boa noite, Hernani, beleza? Como é que tá? Boa noite, confraria, tudo bem com vocês? Pô. Massa! E aí? Ô, Hernani, antes de tudo, os ouvintes já ouviram essa história aí umas 500 vezes, mas vai mais uma. Você arrumou aí você ajudou a arrumar um computador pro Sociedade Primitiva? É, pô, não fiz nada demais, não, pô. Só ajudei. Eu não explorei você, hein? Você fez de coração, hein? Eu não explorei você, não, viu, Hernani? Senão o povo é maldoso e fala assim: ó lá, o Hernani já tá explorando os outros. Não, pô, você pagou, você pagou, inclusive. Você não lembra daquela maravilhosa mamada? Filha da puta. Ô, Hernani, hoje tem muitas histórias aí que você queria contar. São coisas muito importantes. Mas é que eu queria só destacar uma coisa que é muito importante. Tudo que você vai contar hoje. São histórias fictícias, são histórias que você inventou, assim, não é? Tudo fictício, certo? Sim, é tudo loucura da minha cabeça, essas histórias não existem. E, cara, provavelmente é que eu tomei uma cervejinha ali, eu vou contar um monte de mentiras, coisas que não existem, tá? Não existem, pessoas, é só uma brincadeira. Agora, se alguma pessoa se sentir ofendida, por causa de... A gente vai inventar histórias muito pesadas. Sim, sim. Se alguma pessoa se sentir ofendida, é só coincidência, porque você vai inventar tudo. Tudo, tudo, tudo que você vai falar agora é inventado, certo? Você vai inventar agora aqui. Tudo inventado. Você vai criar uma história agora. E tudo inventado. E se não me for parecido, é pura coincidência, entendeu? Pura coincidência, ok. Tudo fictício. Pura coincidência, Então atenção, ouvintes. Tudo que a gente vai falar agora é fictício. É crime que a gente falar vai ser fictício. É tudo inventado. Ele vai inventar a história agora. Ele vai inventar uma história aqui agora. Vamos criar uma história aqui do nada, assim. Exato. Ô Hernani, você falou pra mim, nessa história de ficção sua, você falou que você trabalhou no meio de sindicatos e você viu a corrupção. Os crimes, inclusive, você falou que... a gente já vai chegar nesse ponto. Sim. Você falou que, inclusive, a questão deles andar armados... armas e tudo. Uhum. A questão dos sindicatos. Sim. Hernani, só pra gente começar, bem do comecinho mesmo, assim, nessa história fictícia sua, como é que foi esse... E antes que os ouvintes fiquem bravos, a gente tem que sempre fazer aquele... Eu, Hernani, odeio o sindicato, com todo respeito ao Hernani. Uhum. Eu quero que o sindicalista se foda... são os vagabundos. Eu já critiquei esses vagabundos, filhos da puta aqui. Explora a gente. Uhum. A gente, pra ir pedir pra eles não descontar lá aquela contribuição de sindical, é uma luta. Você tem que assinar uma carta a punho, viu, Ernesto? Você tem que escrever uma carta a punho e levar lá no sindicato pra eles não descontar. Você é uma pouca vergonha, uma pilantragem. Inventei bastante dessa história. Quer dizer, inventei bastante dessa história. Então, eu odeio o sindicato. Não gosto de sindicalista, não gosto de nada. Agora, falando por mim, eu só quero dizer que eu entrei lá meio socialista sem saber, aquele socialista, sabe, de convivência. E saí de lá bolsonarista, cara, só pra você ter uma ideia. Ô Hernani, vamos começar bem do começo. Como é que começou essa loucura sua de trabalhar em sindicato, cara? Como é que foi isso? Bom, como o pessoal tudo sabe, inclusive tem a ver com a história, né, do PC que eu dei. Inclusive, um adendo, gente, foi de coração, o Hernani não me pediu, eu que ofereci, falei, ó, vou te dar um PC e tal, pá, que eu sei que o PC da sociedade aí é bem antiguinho e tal, vou dar uma ajuda, tem umas peças aqui, a gente monta aqui, faz um costurado e te ajuda a gravar o programa aí pra ficar no ar. Certo. E, cara, eu trabalho com isso desde praticamente dos 13 anos, eu entendo de informática desde, né? E eu tava desempregado, tava com a minha namorada lá, que queria dar um rolê e tal, precisava de um trampo, conversando com o pessoal da escola, uma amiga minha, que tinha um tio, que trabalhava no setor de TI de um sindicato. Um sindicato totalmente fictício. E ela mandou o meu currículo, o cara foi com a minha cara, eu conversei com ele, já sempre fui bem solto, assim, quando o assunto é trabalho, eu consegui responder todas as questões que o cara queria, né, porque querendo ou não, olho pra um pivete de 15 anos, eu acho que não entendo porra nenhuma, né. E aí ele acabou, por final, ele ele tinha um outro estabelecimento e ele era cliente, como é que eu posso dizer? A gente era terceirizado do sindicato. A gente tava lá, ele tava lá, ele trabalhava lá, de mentirinha, né? Ele trabalhava lá, só que ele também tinha uma empresa que prestava serviços de TI e eu era contratado dessa empresa. Certo. Uhum. Inclusive, foi meu primeiro emprego com carteira assinada. Os empregos são Você foi registrado. Foi registrado. Não pelo sindicato, certo. Mas foi registrado pela empresa dele. Terceirizada. Exatamente. Certo. A princípio, apareceu uma coisa boa? Como é que foi? Ah, cara, apareceu uma coisa boa. Primeiro que eu não tava trabalhando, né? Então, era um salário muito bom. Por mais que eu não tava registrado como técnico, era um salário muito bom. Mas depois você andou se fudendo, porque você contou pra mim algumas coisas. Mas a gente já vai chegar lá. Mas depois você se fudeu. Eu ganhava bem, dava pra tirar um dinheiro, começar a pagar algumas coisas e tal. Sabe como é, né? Certo. A gente não tá rico que nem você, né? Então. Coitado de mim. Aí beleza. Né? Aí você entrou lá. Aí você tinha que conciliar. Ah! Essa foi uma época que, inclusive, você falou que foi uma época fé da puta, que você tinha que conciliar trabalho, estudo e um ônibus que você tinha que demorava pra caralho pra chegar em casa. Foi essa época? Exatamente. Bom, eu vou poupar um pouquinho de detalhes, porque, né, pra não dar muito na beira da nossa história... Fictícia. Da nossa história fictícia, exatamente. Eu moro numa cidade, capital, totalmente aleatória, que tem uma cidade próxima que por alguma coincidência, tem o melhor IDH do Brasil, tá? E a escola perto do meu bairro era uma bosta. E a escola de lá era uma escola decente, por mais que seja pública, era decente. Sim. Então, eu tinha que acordar cedo da minha casa pra pegar um ônibus que passava, tipo, a cada hora pra poder chegar no meu colégio e poder fazer estudar e tal. Certo. História meio charlinhos, mas a realidade é essa. Você demorava quanto tempo? Como é que era a sua rotina? Olha, eu acordava todo dia 5 da manhã, 5h15. Eu tomava um café, né? Comia alguma coisa. Ia pegar o ônibus mais ou menos ali, mais ou menos umas 5h30. Pra chegar no meu colégio 7 horas, 7h15. Vira e mexe, eu atrasava. O pessoal de do lado que do colégio. Que vida infernal, cara. Ah, você luta na conquista, né? Certo. E aí depois eu saía de lá e ia trabalhar nesse sindicato. E depois voltava pra casa. Só o bagaço. Só o bagaço. Teve, inclusive, uma época que eu não tava morando na casa que eu moro hoje. Eu tava morando mais ou menos uns 20 km mais longe. Eu tive que acordar às 4 da manhã. E eu já trabalhava. Ou seja, eu saía de casa 4 horas da manhã pra chegar em casa depois do trabalho lá com umas 9. Você falou morrendo. Pra mim que você teve dia que você chegou tão cansado que você nem jantou, você deitava e capotava. Ah, sim, sabe? Tipo, o pessoal tá fazendo comida ali, não tá pronto a hora que você chegou, sabe? Que todo mundo trampa também, né? Aí você fala assim, ah, vou dar uma encostada aqui, sabe? Tipo, vou encostar aqui de boa. Só acordava 4 horas do dia seguinte. Putz. Aí, despertador. Aí você começou a trabalhar no sindicato. E aí, as suas primeiras impressões, assim, como é que foi, assim, logo de cara você viu que tinha coisa errada ou foi aos poucos? Como é que foi? Achava meio estranho, né, cara, porque, eu entrei assim, tipo, todo mundo falava com aquele ar de, tipo, vamos salvar todo mundo, vamos trabalhar pro trabalhador, não sei o que e tal, mas você via que era só da boca pra fora, sabe, tipo, já no início, nos primeiros dias, assim, você via que era tudo uma zona, tudo bagunçado, sabe, tipo, os caras economizavam em tudo, tinha gambiarra pra tudo que é lado, aquelas canaletinhas, sabe, de plástico. Sim. Era fio exposto, aquelas paredes de drywall sem pintura, sabe, só no gesso mesmo, sabe. Hernani, eu queria entender uma coisa, antes de tudo. Aquele povo que é sindicalista, eles são comunistas, eles acreditam mesmo na ideologia? Ou na verdade o negócio deles é só dinheiro, eles não acreditam em porra nenhuma? O que, que é a moral do sindicato? Você sabe explicar? Da boca pra fora eles são comunistas, vamos pregar aqui o comunismo e tal. Mas eles não acreditam depois, em porra nenhuma. Não acreditam nada, quer dizer, isso, né? Eles querem dinheiro, foda-se. Eles querem dinheiro. Cara, nunca vi um pessoal que gosta tanto de dinheiro e gosta de não trabalhar. O negócio dos caras é isso, é ganhar dinheiro sem fazer nada, entendeu? É uma farra desgramada, hein, cara? É uma farra, e tem muita gente aí que entrou no sindicato merré, liso, e tá rico aí, com apartamento, com carro zero. É, estranho, né? História horrorosa dessa. Aí, Hernani, aí volta lá. Aí, que era o seu trampo que você tinha que fazer? Conta aí. Eu tinha que arrumar os computadores, praticamente, né? Dar um pau, né? Tipo, era tudo muito sucateado. Era tudo muito sucateado, era muito velho. Eram as coisas assim que você... Pra quando eu tinha 16 anos, já era velho, sabe? Tipo, eram as coisas que você pensa assim e fala, mano, por que isso aqui ainda existe? Vamos, né, melhorar a máquina. E tinha que remendar. Nunca trocar. E às vezes não dava, e era uma burocracia para trocar quando não tinha alguém, né, sendo agraciado para ser trocado, né. É, você arrumava o equipamento dos sindicatos? Isso, muitas vezes também do próprio pessoal, né, que, né, você trabalha aqui, tá vendo meu celular, tá com um probleminha aqui, né, eu trouxe meu notebook de casa para você dar uma olhada, sabe como é, né. E você tinha que resolver também? Era computador, as câmeras, né? O sistema de alarme, esse tipo de coisa. Você ficava puto quando tinha que resolver coisa particular dos outros ou não? Você era de boa? Não, era de boa. Eu gosto muito, eu agradeço que eu gosto muito da área que eu faço. Então, eu sempre tava feliz e sempre tava aprendendo, né? E às vezes tinha umas pessoas que eram gente boa, né? Entre aspas, que geralmente dava uma graninha, dava um dinheirinho pra tomar um negócio, né? Que, tipo, qualquer dinheirinho extra do seu salário, né? Mas o seu salário vale a pena, né? E aí você ficou frequentando esse meio de sindicato por quanto tempo? Olha, mais ou menos diariamente, assim, uns 4 anos. Nossa, mas então você viu muita coisa. Eu vi bastante coisa. Quer dizer, não vi nada, eu inventei tudo. Não, sim, na história fictícia. Mas exato. Deixa eu falar uma coisa pra você. E aí, durante esse período, por exemplo, fazendo uma análise assim, o que você tem pra dizer, por exemplo, o patrão era filho da puta? Como é que você tem pra dizer sobre esse trampo? O meu chefe, o chefe do meu setor, era um cara super gente boa. Eu aprendi muita coisa com ele, eu não posso negar. Só que eu aprendi, como é que eu posso dizer? Eu aprendi muita coisa errada e consegui converter pra coisas certas hoje em dia, tá ligado? Tipo, eu aprendi a ser político, a conversar com todo mundo, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, tentar ser amigo de todo mundo, sabe? Mesmo que seja só por aparência e tal. Eu aprendi muito disso. Ele não entendia porra nenhuma, ainda não entende porra nenhuma de informática, mas o cara era um vendedor excelente, cara. É o cara que vende água no... Sabe, no negócio de água, sabe? O cara, mas depois ele entrou num sistema de pirâmide, né? Não falo não, por favor. É um sistema de pirâmide aí, né? Ele não era inteligente, eu falei que ele sabia vender, né? Deixa eu ver você, mas aí beleza, aí você entrou lá. Aí você... E nos trampos seus, assim, o que que você foi... Por exemplo, você foi vendo de coisas erradas que você pode contar pra gente, assim. Eu sei que você tem muita coisa. Vamos tentar organizar aqui. O que que você via de coisas erradas, por exemplo? Vamos lá. Vamos começar pelo leve, assim, né? Vamos começar leve e depois a gente começa com as pedradas, tá bom? Uhum. Primeira coisa que, tipo, que eu vi, assim, que, tipo, que sindicato todo mundo gosta de se comer, velho. É casado comendo só mulher dos outros, sabe? É tipo uma farra, mano. Aquelas festas, diz que é uma putaria franciscana, né? Eles fazem uma festa uma vez por ano, diz que é uma farra desgramada. É uma farra, é praticamente um bacanal, né? Você só tem um churrasquinho ali só pra dar um migué, os caras do churrasco vão embora, começa a festa da linguiça, né? Ai. Você chegou a comer gente nessa época? Putz, pior que eu comi uma mulher, mano. É mesmo, cara? do sindicato? Uma mulher casada, inclusive. Caralho, como é que foi essa história? Cara, é o seguinte, toda... Quando você não morreu, cara? Na nossa história fictícia, eu descobri que esse cara aí depois era envolvido com o crime. Eu não morri por sorte, velho. Ah. Mas como é que foi essa história? Foi o seguinte, eu tava lá num dia normal, tá ligado? E, cara, todas as meninas que são assim, atendente, estagiária, todas elas são gostosas, mas são marmita de alguém, tá ligado? Sei. Alguém tá passando ali pra ela ter esse emprego, tá ligado? E, cara, já tinha uma menina lá que eu tentava trocar uma ideia, eu já tava solteiro daquele e-mail que eu te mandei, então, né, eu tentava trocar uma ideia, mas nada, e tinha uma menina lá que ela era feia, ela era bem feia, tá ligado? E aí, tipo, ela viu que, tipo, eu tava dando ideia, a menina tava dando ideia de volta, mas não tava muito afim, tá ligado? Então ela, tipo, meio que pra se pagar de mais gostosa, se jogou em cima. Eu tava com fome, eu vi comida, eu comi, tá ligado? Mas era zoada. Era zoada, ela era muito gorda, mano. Ela era muito... Ela parecia um puff, mano, andando, velho. Puta merda, e de cara? Ah, de cara eu era ok, velho. Mas não dava não, mano. Cara, sem sacanagem, quando eu levei aquela mulher pro motel, mano, o motel mais badarosco que tinha, aqueles motel de 20 reais, tá ligado? 20 reais você ganha um vinho, a mulher topou, mano. Caralho, maluco, e aí? Mas na hora que você arrancou a roupa, não deu uma brochada, não? Ah, mano, eu me questionei ali, mano. Quando ela arrancou a roupa, eu me questionei. Eu falei, cara, será que eu tô fazendo certo isso aqui, mano? Isso é horrível, mano. Mano, tipo, ela parecia aqueles fichários, tá ligado? Da barriga dela assim, sabe? Tipo, você tem que passar a mão assim pra descobrir onde tá a xereca dela, tá ligado? Eu sei! É quando a pança cobre, você não consegue mais ver, você não tem mais acesso, cara. É, você vê, tipo, levanta a barriga, umbigo. Ah, parecia você não, mas vai. Aqui, tá aqui. Meu Deus, maluco, mas caralho, isso é muito louco, cara. E aí? Ah, e aí? Pelo menos a bimbada foi boa, pelo menos, ou não? Foi bosta? Não, foi uma merda, mano. Foi horrível, mano. Olha, foi a pior bimbada que eu já dei na minha vida, velho. Se eu pudesse apagar qualquer coisa da minha história, eu apagaria essa merda, mano. Caralho, maluco. E aí, cara? E aí, cara, que tipo, beleza, tipo, eu comi ela, mano, eu tava na sede, eu não comia ninguém, tipo, muito tempo, mano, tipo, quase um ano. Eu não conseguia gostar com a mulher, mano. Ah, você não conseguiu? Não consegui, ah, eu tipo... Porque era muito zoada, lógico. Eu terminei na mão lá, tal, pá, não sei o quê. E, mano, depois que eu gozei, mano, veio aquela... Veio a ressaca moral, mano. Nossa, eu olhava pra mim, né, falava, mano, eu devia ter ficado na minha casa jogando videogame. Que merda, hein? Puta, eu fiquei pensando, caralho, essa mina pode ir embora agora, pelo amor de Deus, mano. E aí, beleza, né, mano? Eu já tô com a mulher lá, né, mano? Tipo, já meu pau não vai subir mais, eu começo a conversar com a mulher. A mulher fala, não, é que não sei o quê, eu sou casado. Eu falei, ah, beleza e tal. Aí, é que o meu namorado, ele vende maconha, não sei o quê. Oi? E ela começa a contar, que ele conhece os meninos na boca, não sei o quê, e o meu cu travando, né? Tô com a mulher do cara que vende droga aqui, mano. E aí? Essa mulher deu pra mim, mano. Ela queria dançar em camisinha ainda por cima. E eu falei, não. Nossa aí, não. Senhora. Aí não, é muita loucura. Não, eu falei, não, você é louco. Mas mano. Aí ela queria encontrar mais ou não? Parou? Aí ela começou a falar, vamos se ver, não sei o quê. E tipo, toda vez que vivia, tipo, me via, dava uma piscadinha. Teve uma vez que ela, mano, eu entrei no elevador, o elevador não tinha câmera. Ela me beijou, mano. A gente tava no elevador, tá ligado? Tipo, o elevador. Ela entrou junto comigo no elevador, mano. O elevador não tinha câmera. A mulher me arrancou um beijo, mano. A mulher queria mais, tá ligado? Bom, você tava fora, lógico. Não, sai fora, mano. O cara é envolvido. Eu tô longe, mano. Lógico. Aí o cara não é um PC Siqueira da vida. Eu tô fudido, velho. Ai, ai, ai. Mas... Caralho, mas a coisa... É uma farra, então? É uma farra. Mano, os diretores comem qualquer coisa, velho. Você vê os caras de carro no ano, os caras comem as faxineiras, velho. E tipo, não é umas faxineiras legal, mano. A mais bonita era a Vesga. É urubu. É, mano, os caras passam rolo em tudo, mano. Eu fico impressionado, velho. As mulheres feias, mano. Mas nesse meio de sindicato, assim, é questão de... Não sei se já vai chegar nesse ponto, mas... Uhum. A questão do... Do que eles pegam o dinheiro lá na contribuição de sindical na marra, eles ficam dificultando... Aquele negócio da cartinha é pra dificultar mesmo. Eles dificultam tudo que eles podem fazer pra roubar o trabalhador, não é? Isso é verdade, cara. Um monte de gente que tipo... O site era administrado pela gente, tá ligado? E, tipo, a gente não podia colocar as informações pra essa carta, velho. Aí, tipo, o cara tinha que ir lá duas, três vezes pra, sabe? Aí o cara, tipo, na segunda, terceira, o cara desistia, tipo... E eles não atendem o telefone, já viu, Hernani? Olha como é que eles são pilantra. Eles não atendem o telefone. O telefone, tipo, lá, ele caía numa secretária que não entendia nada, tá ligado? É tipo, ela passava qualquer informação, quando passava pro setor, geralmente, misteriosamente caía, tá ligado? Porque, né? Que merda, cara. E não rola, velho. É muito difícil. Eu mesmo tentei com os sindicatos comerciários, que a gente conhecia uns caras de lá e eu não consegui, velho. Foi muito difícil, velho. É realmente uma missão impossível conseguir dispensa daquilo, cara. É muito difícil, cara. É, e às vezes, cara, você, tipo, pra você descontar, tipo, 20 reais, 30 reais, então... O pessoal meio que, sabe, meio que... Mas tá errado, isso é uma forma errada de pensar, vai tirar dinheiro nosso e os caras não trabalham, cara, tá errado, não, cara. Eu concordo com você, eu só tô falando, tipo, que o pessoal tá... O pessoal pensa, entendeu? Eu concordo, eu fui... Eu tentei, tipo, umas duas, três vezes lá no comerciário e depois eu desisti, tá ligado? Mas, tipo, o nego desiste na primeira, entendeu? Nossa, mãe. Depois, essa empresa que eu trabalhei, terceirizada, a gente pegou mais dois sindicatos pra fazer. Tinha um sindicato que ele era o famoso sindicato de balcão. Já ouviu falar disso? Não, o que que é? É o seguinte, o cara abre de 15 em 15 dias pra receber as contribuições e vaza, o cara não fica aberto. Você tá brincando que isso existe, cara? Sério? Existe. Hoje em dia é muito mais difícil, mas tipo... Mas é um sindicato fictício. Não, ele existe, ele, né, ele existe, ele é registrado, só que o cara tá com foda-se, tá ligado? O cara não tá nem aí, o cara vai viajar pro Nordeste, deixa fechado lá uma cota, entendeu? Caralho, maluco. O cara não tá nem aí, mano, o cara tá nadando de braçada no dinheiro, mano, e o cara não tá nem aí, velho. A questão do sindicato, eu não sei nem, eu sou tão ignorante que vou ser sincero, eu não sei nem o que o sindicato presta. Tipo de serviço que o sindicato pode prestar se o cara precisar? Porque diz que se você precisar processar a empresa, o sindicato manda procurar advogado, então diz que não resolve nada. O que resolve? Fala pra mim, Hernani. Ó, no caso desse sindicato maior aí que eu trabalhava, no maior e no segundo maior, eles têm advogado, entendeu? Ah, então resolve alguma coisa. Então, em partes, porque esses advogados geralmente era só pra resolver BO dos próprios sindicatos, tá ligado? Que merda, cara. Era só coisa interna, mano. E tipo, quando era pro trabalhador, velho, era uma burocracia, era um blá blá blá que o cara desistia, velho. Sem sacanagem. Que tipo de empecilhos, por exemplo? Ah, tipo, o cara marcava com o advogado, tipo, chegava na secretaria lá e falava, ah, eu preciso falar com o advogado, a minha empresa tá fazendo, sei lá, tá me pagando menos do que prometeu, que tá na carteira e tal. Aí eu falava, ah, vem aí, tipo, sei lá, quarta-feira, 4 horas da tarde. Chega quarta-feira, 4 horas da tarde, e fala que o advogado não veio, que tá fazendo outra parada, sabe? Tipo, e os advogados também, nem aí, velho. Os cara viajam, os caras não tão nem aí. Quando é pra resolver alguma coisa pro presidente, os caras tão lá, velho, até de madrugada, se precisar. Mas pro trabalhador, esquece. O cara vai ficar lá, velho. Vai demorar. E quando ele conseguir falar, o cara vai falar, ah, mas... Essa não vale tanto a pena, o advogado vai começar a desencorajar o cara a não fazer, entendeu? Ô Hernani, você se lembra de alguns casos emblemáticos de injustiças que você chegou a ver no sindicato? Injustiça você diz, tipo, pode ser tipo só a área jurídica, que eu em si eu não entendo muito, mas tipo, que eu consigo ver por cima... Ou que de malandragem que eu via dos sindicalistas fazendo e... Vamos tudo, cara. Vamos tudo, que esse assunto me interessa profundamente. Eu quero saber tudo. Injustiça que você viu de ser feito com o trabalhador. Vamos. Manda bala. Eu quero ouvir começa tudo. Começa com essa dos advogados, cara, que eu acho uma sacanagem. O cara, você paga, tá ligado? E tem gente que ainda é sócio que paga mais, tá ligado? Uhum. Paga, acho que, se não me engano, 50, 60 reais a mais por mês. Nem pro sócio os caras davam uma colher de chá, cara? Nem pro sócio? Nem pra ninguém, velho. Pra você ter uma ideia, o sócio ganhava, tipo, um corte de cabelo mais barato, que lá fazia corte de cabelo. Colônia de férias tinha um desconto, e era isso. Mas é uma bosta, então, cara. É um lixo. É uma bosta, eu concordo com você, mas... Você entendeu? Se você não for amigo do rei, não adianta nada, entendeu? Se você não conhecer ninguém lá, nenhum diretor, seu caso não anda. Então, você lembra de algum caso emblemático onde a pessoa precisava de ajuda, o advogado não ajudou? O que você lembra, assim? Então, eu vi muita... Eu não tenho casos concretos, tá ligado? Tipo, eu via cenas, tá ligado? Tipo, muitas vezes eu tava no setor de advocacia, que era pra ter um advogado, eu tava ajudando a menina que estagiária que era, né? Ela era estagiária de fazer direito, só que ela não é advogada completa, ela não entende tudo, né, mano? Uhum. É, e chegar sócio, o cara que precisa do advogado putaço, falando, mano, eu marquei 3 vezes, o cara não tá aí, não sei o quê. Eu acho um absurdo e tal, e pá. E sabe, gritando aos berros, os caras tendo que acalmar, falar não, que vai vir, e tentar enrolar o cara, entendeu? Meu Deus. Você viu muito barraco lá? Já vi, falando que não vem, é um absurdo ficar esperando tanto tempo, e que eu tô perdendo meu direito, e não sei o quê, sabe? Entendi. Esse tipo de coisa eu vi bastante. Tinha algumas advogadas que, tipo, eram pessoas boas, tá ligado? Só que, tipo, elas ficavam meio sem ação, tá ligado? Tipo, não tinha o que fazer. É, não tinha o que fazer. Tem um advogado, um advogadozinho que aqui no Nós Dois eu não gosto, fictício, não gosto, mas da pessoa fictícia. Uhum. Que ele é muito malandro, cara, da raiva, mano. O cara cobrava do sócio pra resolver o BO, mano. O cara cobrava, falava, não. Ele ganhava duas vezes. Ele ganhava só o sindicato e ganhava. Às vezes, vira e mexe, ele pegava um carro dos caras, um carro, um dinheiro, uma moto. Vira e mexe, ele tava vendendo carro, assim, falava, ô, xará, você não quer comprar uma moto, assim, e tal? Peguei aqui, tal, tabela, tal. Aí você fala, como você pegou a tal? Ah, não, fui defender uma casa aqui, aí precisava dar uma grana, o cara me deu uma moto, tal. Nossa, que inferno de lugar, cara. Meu Deus. Eu tenho muita história de sindicato, cara. Sindicato é um lugar, perdão da palavra, mas é um lugar maldito, não é, Hernani? Fala a verdade, é um lugar maldito, é um lugar... Parece até que o ambiente, o clima, parece que você chega e já é um clima de gente baixa. É malandragem pura. Na minha cabeça toca aquela cuíca, sabe? De malandragem. É, de samba, eu sei. Sabe, tipo, ali é tudo muito, sabe, muito pesado, esse tipo de coisa... É um lugar muito pesado. Se o cara precisar de qualquer coisa, tá fudido. Essa é a realidade. Não, isso aí que você tá falando é importantíssimo, porque tem vários ouvintes. Eu tive uma vez que eu falei de mal de sindicato, teve alguns ouvintes que ficaram bravos. Ordani, volta lá naquele assunto que eu acabei de puxar aqui. Eu queria que você falasse. De fato, na sua opinião, sua visão de um cara que tem experiência de vida e que viveu o meio do sindicato. O que, que de fato, de verdade mesmo, sem migué, o que um sindicato resolve na vida do trabalhador? O cara que tá te ouvindo agora, por exemplo. O que resolve? Cara, na moral, na minha opinião, se a sua classe, o sindicato não te dá nenhum benefício, não vale a pena pra nada, velho. Tipo, de repente, se você trabalhar numa empresa grande aí e tal, vale a pena, tá ligado? Tipo, que geralmente os sindicatos colocam um benefício, tem um cara que faz imposto de renda pra você... Tem um cara que corta cabelo, sabe? É, tem esse tipo de coisa. Se o sindicato é pequeno, esquece. Você não vai conseguir porra nenhuma com eles. Essa é a verdade. Isso é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Os caras estão lá pra pegar seu dinheiro. Essa é a... Os caras que são de sindicato... Eu não sei se você sabe, mas tipo, eles são caras que trabalham na área, tá ligado? Tipo, vai, sindicato, cabeleireiro. O cara tem que ser cabeleireiro, entendeu? Uhum. Só que eles são eleitos, tipo, dentro de uma área, eles vão virar representantes, entendeu? E aí o cara não trabalha mais. É igual o negócio do CIPA. É, o cara entra naquela merda, naquele lixo de CIPA que não resolve nada. E o cara não pode mais ser demitido, Hernani. Mas é uma Hernani, você sabe, eu tenho muita história, Hernani. Eu tenho uma história de um cara que depois que ele elegeu disso aí, o cara só... Agora. Isso aí é história recente. O cara só toma café e fica andando na empresa fingindo que tá trabalhando. Uma pouca vergonha, uma falta de vergonha, uma falta de respeito. Tinha que pegar esse cara e falar, seu vagabundo, vai trabalhar, larga esse café, seu filho da puta, vai trabalhar, vagabundo. Exatamente. Muita falta de vergonha na cara. E fica falando que tá fazendo inspeção. Inspeção no meu saco. Inspeção, filha da puta, vagabundo. Inspeção pra ver se o café tá doce. Deve ser. É. Esses caras eram amigos do rei lá dentro, tá ligado? Tipo, desse sindicato maior que eu trabalhava. Então, tipo, se você precisasse de alguma coisa, precisava de, tipo, resolver mesmo, você, de repente, às vezes, né, fazia o cara rir e o cara resolvia pra você, entendeu? Mas, tipo, de resto, esses caras não trabalham, os caras que são eleitos não trabalham nem no próprio sindicato. Vira e mexe, eu perguntava, você viu fulano? Fulano falou que tá com problema no computador. Ah, ele tá viajando, só volta semana que vem. Me recebendo do mesmo jeito. Puta merda. A gente tinha acesso aos relógios de ponto, eu olhava lá um monte de gente faltando, sabe, tipo, faltando semanas, entendeu? Aí, tipo, eu entregava o relatório pro pessoal lá do RH, o pessoal do RH colocava lá na mesa, e eu acho que eles nunca olharam. Era só papel, os caras deviam pegar a parte do verso e usar de rascunho. Entendi. O Hernani diz que tem... Dizem, eu não sei, me corrija. Diz que existem sindicatos que são menos avacalhados do que outros. Por exemplo, dizem... Eu quero que você me fale a sua visão sobre isso. Por exemplo, dizem que um dos sindicatos que resolve alguma coisa... É os sindicatos metalúrgicos, que dizem que se você chegar lá e falar que machucou alguma coisa, diz que os caras vão atrás, vão na empresa e tal. Agora, diz que tem sindicato que não resolve nada, a maioria. Por exemplo, eu conheço sindicato que se você chegar lá, o cara nem igual você falou, nem recepção tem, tá fechado e tal. Isso aí é uma farra desgramada. É, tem algum sindicato que você considera assim que... Dentro do lixo, pelo menos, que já é qualquer sindicato, mas tem algum que você conhece que é um pouquinho mais sério, que tem um pouquinho mais de credibilidade? É histórico, o sindicato dos metalúrgicos, ele é um pouco mais sério. É verdade ou é migué? É tudo bosta? Como é que você enxerga essa questão? Então, sabe esse sindicato aí que eu tava falando mal? Metalúrgico. Então já é merda, então, resumindo. Tem um sindicato que, tipo, eu vejo que faz alguma coisinha assim que é sério, sabe? Tipo, que é o da construção civil. Os caras são gente boa lá. É maracutaia, mas os caras trabalham, assim, tipo, quando precisa, quando às vezes aparecem uns caras assim, que nem você falou, sabe, que machucou e tal. Aí os caras até correm atrás, entendeu? Mas, tipo, faltam as coisas por menores. Assim. O negócio é o seguinte, tem que valer alguma grana pros caras tá indo atrás, entendeu? Seja por dentro ou seja por fora. Você chegou a ver muita gente pagando por fora pra resolver? Então, eu já vi bastante gente pagando várias coisas por fora pra resolver, e gente que, tipo, um processo super importante, um negócio que era super BO, que pegou, sabe, tipo, que era coisa até de dar cadeia e tal, você vê o diretor ir lá trocar uma ideia com o cara, e simplesmente o negócio não aconteceu, entendeu? Tipo, não, foi só um mal entendido. Entendeu? Que é a questão, eu sei o que você tá falando, eu tenho umas histórias disso aí. É a questão do acerto que o sindicato faz com o dono da empresa, não é isso que você tá falando? Exatamente. Inclusive diz que greve, eu queria que você falasse, você já chegou a presenciar isso? Tudo maquinado. Dizem que a greve, o cara fala o seguinte, ó, se o dono da empresa não pagar, vamos supor, um valor X, 30 mil reais, nós vamos parar na porta da fábrica e fazer a greve. Aí os trabalhadores trouxa fica lá tudo balançando bandeirinha, achando, ô trouxa, a greve vai acabar assim que o diretor lá pagar. Aí quando paga, aí vai lá o sindicalista todo pimpão lá no microfone, fala, ó, gente, conversamos aí, eles fizeram uma proposta, nós vamos acertar. Cara, tudo uma picaretagem, cara, tudo uma mentira, maluco. O que você tem dessas histórias pra contar, assim, de acerto, de putaria? O que você lembra de história disso aí? Cara, todas as greves que eram feitas assim, que o sindicato convocava, era esse esquema. Você via a greve terminar, fulano trocar de carro. Trocava de carro assim, e carros que não, assim, vamos dizer que um diretor aí ganha, vai chutando muito alto uns 5 mil reais. Vamos concordar que ele ter uma picape importada, zero KM, é meio estranho, né? Você olha assim, meio estranho, né? Mas você, né? Você releva. E quando é o inverso, que é tipo quando o pessoal do... Os próprios trabalhadores querem fazer uma greve de verdade, um bagulho sério, entendeu? Dependendo da situação, eu acho válido, entendeu? Tipo, se estiver sendo muito cuzão, o que acontece? Os caras da empresa chamam o sindicato pra trocar uma ideia pra convencer do contrário, entendeu? Você chegou a ver o sindicato tirando os trabalhadores de cabeça? Falando assim, não, eu não vou fazer a greve e tal, tal, tal. Você chegou a ver isso? E, tipo, já. Às vezes os caras falam, não, vamos fazer a greve antes de conversar, né? Só pra dar, né, uma esquentada, né? Pra dar um burburinho, sabe? E, tipo, no dia. Aí os caras falam assim, não, a gente vai lá conversar com o dono, não sei o quê, que a gente vai resolver, não sei o quê, não sei o que lá. Aí conversa com o dono, os caras voltam de sorriso de orelha a orelha, falando, gente, o nosso. O cara fez uma proposta fantástica e a proposta é um pintão na sua bunda e a gente teve que... ai, ai, ai. um aumento de porra nenhuma, vocês estão aí pedindo 10%, ó, vocês estão pedindo 10%, mas a gente vai te dar 0,5%, e é um ótimo acordo, fecha que vai ser da hora. É, é. Eu tenho um monte de história disso aí. Oh, eles são tão pilantra, cara, que eles já colocam uma meta alta de propósito pra empresa jogar um valor ínfimo, e aí chega lá, eles fazem um acordo e fica um valor ridículo pra gente. É ridículo, cara. Tipo assim, ó, nós vamos pedir um salário, ó, o salário da empresa agora vai subir aí pra 10 mil reais. O sindicato vai pedir que o salário seja 10 mil reais. A empresa vai fazer uma oferta porque vai subir 100 reais. Aí eles vão negociar lá e tudo. É, aí eles vão negociar, aí 100 reais é muito mesmo, é verdade, é 50 reais. Aí eles vão lá, aí o sindicato volta e fala assim: gente, a gente conseguiu subir de 50 pra 60 reais. Viva o sindicato! Vai tomar no cu, seus vagabundos. É tudo encenação, Hernani. Tudo picaretagem desses caras, bicho. É tudo picaretagem. É tudo picaretagem. E, cara, 60 reais, o trabalhador tá dando mortal pra trás, cara. Porque geralmente, às vezes, é nada. Às vezes não. Tipo, às vezes beleza, ele até ganha, mas na inflação perde, você entendeu? Acontece muito, é. Tipo, vira um joguinho de números, sabe? Tipo, às vezes, tipo, por exemplo, ele ganha mais o salário, mas ele perde algum outro benefício, entendeu? Tipo... Nunca resolve! É, a empresa, o sindicato sempre tá ganhando, o trabalhador tome fumo, entendeu? E aí, eu não quero politizar, porque os ouvintes não gostam muito, e eu não quero politizar... Eu não vou, mas eu sou obrigado a fazer um comentário só. Se você quiser comentar, também você comenta. Se você não quiser, também é um direito seu. Porque eu sei que você não gosta de política. Uhum. Mas eu sou obrigado a ter que politizar e chegar a te dizer o seguinte. Aí eu tenho que aguentar aquele porre daqueles comunistas, esquerdistas, eleitor de PSOL, eleitor de PT, vagabundos, falando que o sindicato defende o trabalhador... Professor de história ensinando em escola. Isso é uma vergonha, Hernani. Professor de história ensinando em escola. Que o sindicato defende o trabalhador. Viva o sindicato. Graças a Deus esse sindicato. Eu aprendi na escola. O professor ensinou que graças a Deus existe o sindicato pra defender. E aí a gente tem que aguentar essa mentira, essa farsa. E aí, longe de mim querer defender Bolsonaro, mas eu votei nele, isso não é segredo pra ninguém. Aí quando o Bolsonaro descia o pau nos sindicatos, nossa, porque ele quer acabar com o direito do trabalhador. Cara, que direito esses merdas garantem, cara? Garante direito porra nenhuma, cara. Como é que você enxerga, se você quiser comentar, se não quiser também é um direito seu, que eu sei que você não gosta desses assuntos. Esses caras ficam endeusando o sindicato, cara. Eu acho que esses caras nunca viveram a vida real, cara. Não é possível. Então, ó, eu tenho uma teoria aqui, tipo... Geralmente esse pessoal que fala assim, não, sindicato, papapá, esse pessoal assim mais de esquerda... Tipo, eu me posiciono à direita, só que eu sou um completo idiota, entendeu? Tipo, se for debater alguma coisa, eu sou um total idiota. Eu também. Esse pessoal assim, que é tipo, pessoal do PSOL, pessoal do PT, que fala que, tipo, sindicato... Geralmente, se for da nossa idade, assim, até uns 30 anos, geralmente é boy que nunca teve que trabalhar sério. Essa Sim. é a verdade, cara. Tem exceções, beleza e tal. Mas, cara, todo mundo que eu conheço que é, sabe, tipo, ah, o sindicato, os direitos, não sei o quê, e o trabalhador e tal, nunca catou um trabalho pesado, sabe? Tipo, nunca carregou, fez um trabalho, tipo, mais simples, assim, sabe? Tipo, Que é totalmente honesto, totalmente legal e totalmente... Me fugiu a palavra. É totalmente digno, isso. Que eles nunca fizeram um negócio desse. Sempre, geralmente, um amigo do meu pai vai me dar um cargo ali, eu vou trabalhar com não sei o quê, mas os trabalhadores... Sabe, tipo... Os caras nunca sentiam na pele o que a gente sentiu, sabe? Sim, eu sei. Entendeu? É o que eu vejo, sabe? Tipo, eu tenho uma conhecida minha que ela é amiga mesmo, mas ela, tipo, ela vai fazer o quê? Ela é boy, mano. Ela é rica, tá ligado? Tipo, eu fiz manutenção no computador dela, um notebook. Quem quiser pesquisar, é um Lenovo Yoga. Custa 5 mil reais, mano. E a menina coisa boy mesmo. Porra nenhuma, entendeu? Tipo, a menina não tá nem aí. O pai dela é boy, sabe? Eles moram num condomínio fechado, entendeu? É todo um garbo, entendeu? Entendi. Eles nunca fazem um rolê assim simplão. Tipo, uma vez eu conversei com a mãe dela falou que tava vindo de uma degustação de vinho chileno, não sei o quê. Ou seja, Esses caras tudo boy, você entendeu? E ela é sindicalista? É, e ela é puta feminista, sindicalista, sabe? Tipo, esse pessoal que vamos lutar direito, não sei o quê, sabe? Eu sei. E aí você olha assim e fala, mano, você não viveu a real, tá ligado? Ô Hernani, agora voltando no assunto do sindicato, eu queria que você explicasse uma coisa. O período que você teve lá, você chegou a ver muita contravenção, a questão da... Porque o povo fala que, sempre que cita em nome de sindicalista, diz que são pessoas realmente perigosas mesmo. Inclusive, eu tô colocando meu cu na reta aqui de falar, apesar que a história é totalmente fictícia. A história é totalmente fictícia, né? A gente tá inventando uma história agora. É tudo uma mentira. Tudo uma mentira. Essa história é totalmente irreal, tá? Exato. Mas diz que aquilo lá é uma zona, é uma bandidagem, filha da puta. Você chegou a ver muito bandido enfiado nesse negócio? Arma, droga, o que você tem pra contar um pouco, assim? Apesar de ser fictício, aí vai com calma, aí, pelo amor de Deus. Bom, começa que todos os seguranças de presidente, assim, todos eles andam armados com armas que, né, não são registradas. Raspada, né? Fiz amizade com os caras, e os caras falam que, tipo, meu, se a ordem apagar e sumir com o corpo, velho, porque... E não, vai dar B.O., entendeu? E geralmente esses seguranças são todos enrolados, velho. Teve uma vez que um cara que tentou vender uns computadores pra mim, pro meu chefe, velho, eram todos roubados, velho. Entendeu? Ou seja, tipo, ninguém naquele meio ali tipo, presta. São pessoas assim, do bem. Idôneas. Cara, e tem muito cara que usa droga, velho. Principalmente quem, tipo, é subalterno, assim, sabe? Tipo, o filho de fulano, o filho de ciclano usa muita droga, velho. Teve gente que teve que ser internado, entendeu? Filho de gente de cargo importante teve que ser internado porque cheirava muito, entendeu? Dava problema, entendeu? Dava problema com os outros, sabe? E continua lá, faz um... Eu acho engraçado essas pessoas, sabe? Que elas têm parentesco com o pessoal lá, né? De alta patente, e os caras que trabalham lá dentro. E não é nepotismo, entendeu? Muito engraçado. É uma zona. Diz que... você chegou a presenciar, diz que durante as eleições, negócio de chapa, diz que é um negócio fora de série, e diz que eles mandam apagar, às vezes, o cara da outra chapa. Você chegou a presenciar essas coisas? Olha, nunca vi ninguém apagar, mas, tipo, cara, quando era eleição, parecia uma zona de guerra, velho. Parecia uma cena do Soldado Ryan, mano. Conta, com detalhes, isso aí é muito importante. Como é que era, assim, o clima? Como é que era a coisa, assim? O clima, mano, eu tinha medo, velho. Você me conhece pessoalmente, você vê que tipo, eu sou um cara alto, tá ligado? Tipo, sim. Você entendeu? Mano, eu tinha medo, que tinha uns caras que eram mais alto, sabe? Pessoal de luta, sabe? Pessoal bandido de... mesmo? Os caras mal. Tipo, imagina assim, uma rua, tá ligado? Aí o sindicato fica de um lado da rua. Aí, tipo, contrata 30 cabeças desses caras assim, que paga por dia. Isso, sim. Protegendo, sim. Entendeu? Enquanto a outra chapa contrata mais 30 caras pra ficar do outro lado da rua. E fica essa zona, sabe? Tipo, eles ficam. E pra eles, eles ficam fingindo que eles são pessoas comuns, civil, mas não é. É contratado, não é isso? Eu sempre desconfiei disso. Caralho, você tá, eu sempre imaginei. Porra, como é que uns caras que você pergunta pra eles, eles não sabem responder nada. Aquele cara não é eleitor porra nenhuma. Eles contratam e põem pra ficar fingindo que é o cara que vai votar na chapa. E quem que fica querendo matar por causa de chapa de sindicato, cara? Aquilo lá é contratado por dia, eu imaginei mesmo. Olha aí. Exato, é contratado. Porque se, por exemplo, se o cara de lá... de boi, e que isso aconteceu, eu tenho uma história dessa. Se o cara que é o que tá na a chapa atual de boi, não pôr os caras lá, uns caras pra proteger, os outros caras invadem e vira zona de pancadaria, velho. Teve um outro sindicato que os caras tentaram invadir, eu recuperei as imagens. Tem algum lugar, qualquer coisa, eu te mando. Não, não tenho, porque é mentira. É história fictícia, sim. É. Mas... os caras tentaram invadir e tal, e aí, o que aconteceu? Só tinha um segurança, que os outros tinham, sei lá, sabe, tipo, tinha ido almoçar, sabe, e os caras tentaram invadir. Só que esse segurança tava armado, mano, e eu tive que tirar essa parte na gravação, tá ligado? Eles pediram pra você editar? Pediram pra editar, pediram pra tirar, porque a arma não era legal. Aí, tipo, pra mandar a cópia, tipo, eu tinha que tirar uma cópia pros caras terem uma prova, sabe? Eu tive que, tipo, abrir um editor de vídeo assim, eu fiz muito porco, tipo, qualquer perito que for ver que tem corte, tá ligado? Uhum. Mas, tipo, eu cortei, tipo, uma posição assim, sabe? Pra não parecer que o cara tava armado, que o cara só intimidou com um cachorro, entendeu? Uhum. Mas, tipo, se não tivesse esse cara com essa arma, os caras tinham tomado na base da porrada, expulsar todo mundo na base da porrada e invadir, até tomar o lugar. E acontece. Ah, na época da eleição, eles ficam coagindo vocês? O voto de vocês vale alguma coisa ou não? Vocês não podem votar aqui? Como é que era essa história? Dos funcionários em si, não vale porra nenhuma. Não tem voto pra funcionários. Os caras trabalham normal, tá ligado? Mas, tipo, geralmente os caras fazem, né? Tipo, fazem campanha lá pro trabalhador, fica provavelmente deve ficar forçando, coagindo, né? Os caras votar, né? A chapa que tá. Entendeu? Tem muita... Mas você nunca foi atormentado? Não, nunca foi atormentado, não. Eu era só um cidadão comum. O meu medo era os caras invadir lá e eu ser confundido com segurança ou qualquer coisa do tipo e tomar uma surra de graça, mano. Ai, ai, ai. É porque nas minas da secretaria os caras não vão bater, né? Vão olhar pra mim, eu fudeu, vou apanhar, velho. Mas você chegou a apanhar ou ser ameaçado? Ah, não, nunca, né? Mas, tipo, verbalmente os caras falando eu vou te catar, não, mas, tipo, tu sabe, tipo, aqueles olhar meio estranho, assim, sabe? Que você não se sente confortável. Porque, assim, cara, quando não tem eleição de sindicato, essa rua que eu te falei é vazia. Não tem uma pessoa, não tem uma alma viva, fica rodando aquele feno, sabe? Não tem ninguém. Uhum. Época de eleição é um monte de gente um na frente do outro, cara. É, tipo, é um monte de gente, sabe? É um monte de gente estranha, entendeu? Tipo, um pessoal muito pesado, sabe? Sei. Aí dá medo de verdade. Entendeu? Eles têm um acordo... Pode falar, perdão, desculpa, pode falar. Não, imagina, eu ia dizer que, tipo, até o meu chefe que, tipo, trabalhou quase 30 anos nesse lugar aí, falou que época de eleição ele tem medo, cara, porque nunca se sabe. Diz que eles têm um acordo, nunca entendi isso direito, diz que eles têm um acordo pra polícia não poder entrar. Também porque se a polícia entrar lá, leva tudo. Leva todo mundo preso. Arma, raspada, droga. Diz que eles têm um acordo pra polícia não entrar. Você já ouviu falar? Eu sei que você não pode falar muito sobre isso, apesar de que essa história é totalmente fictícia, a gente tá inventando. Mas você chegou a ouvir falar sobre isso? Diz que eles têm um esquema que a polícia não entra. Como é que é esse negócio? Cara, eu vou ser bem sincero pra você. Eu nunca ouvi falar, assim, tipo, desse tipo de coisa. Mas o que eu posso te dizer é que esses caras, todos esses caras têm muitos amigos policiais, cara. Tipo, é demais, sabe? Tipo, é muita polícia civil, tem uns caras que são PM, tem uns caras que são da Guarda Municipal, entendeu? Todo mundo vai lá pra trocar uma ideia, entendeu? Meio que pedir a benção pro Dom, sabe? É meio estranho, sabe? Tipo, eu não sei se os caras têm esse tipo de acordo. Mas no caso da invasão lá, me falaram que, tipo, se os caras invadirem, não tem quem tira, tá ligado? Tipo, pode polícia, pode tudo. Se os caras invadirem, os caras não tiram. Por algum motivo que eu não sei. Entendeu? Mas é possível, cara. Esses caras estão envolvidos com tanta coisa, velho, que é possível. Você chegou a ver troca de tiro? Troca de tiro, não. Ainda bem que não. Quebra-pau teve, que você viu? Quebra-pau, sim. Esse da filmagem, eu vi na filmagem, cara. Os caras estavam pra ir pra dar porrada no maluco, velho. Era tipo uns 10 caras, assim. Pra dar porrada em um maluco, velho. Você bem sabe pra você, se o cara não tivesse armado, eu acho que o cara ia morrer, mano. Porque ia ser era muita gente dando porrada num cara só, né? Entendi. Ô, Hernani, agora volta lá. Vamos mudar um pouco o assunto, ficou muito pesado até o negócio. Com questão de injustiças com o trabalhador. Uhum. Você falou que além dos advogados, você chegou a presenciar mais sacanagens que eram feitas com o trabalhador. Você lembra de algumas coisas assim que você poderia contar? Olha, sacanagem com o trabalhador, tipo, pessoal de colônia de férias, assim, que descia e aí, tipo, os caras por falta de informação ficavam, sabe, tipo, ah, não registrou aqui. Mas fora as advocacias, assim, o atendimento, os caras faziam bem, bem meia boca, tá ligado? Tudo era muito meia boca pra quem era... Tudo era difícil? Tudo. Pra você tomar um copo d'água era difícil, cara. Era nesse nível, entendeu? A farra do 2 horas de almoço também é demais da conta, né, cara? Ah, puta, tem gente que vai pro almoço e vai pro boteco e fica lá no boteco, mano, o cara nem volta. Tem um vice-presidente aí que o cara é isso, mano, o cara é só um fantoche, cara. O cara vai trabalhar, o cara já vai mamado, tá ligado, sabe, tipo, já toma uma antes de trabalhar, sabe? Depois do almoço, velho, esquece, eu não falo mais com o cara, velho. O cara fica lá bebendo no boteco que tem lá perto, tá ligado? E você só passa no fim do expediente assim, você tá vendo lá o cara, sabe? O cara branquinho, sabe? Ele fica com aquelas bochechinhas assim, sabe? Bem vermelhinha, bem simpático, tá ligado? E esquece ele. Esquece ele. Se você precisar de qualquer coisa dele, esquece. O cara é vice-presidente. Ô, Hernani, a questão do pessoal que tinha que entregar a carta, tudo. Você pode ensinar eu e os ouvintes como que tem que ser essa porra dessa carta? Como é que... você tem que fazer a carta a punho, isso eu já sei, não adianta digitar no computador. Sim, e aí você escreve, e aí você tem que levar uma cópia do CPF, do RG. Como é que é essa história? Você sabe explicar pra gente? Olha, eu lembro de quando eu fiz o comerciário, ele não saiu muito certo, mas tipo... Pelo que eu me lembro é o seguinte, você tem que fazer uma carta do próprio punho, assinar, e você tem que levar uma cópia do RG, CPF, né, se você tiver aquele cartãozinho azul, ou se o próprio RG com o CPF serve, tá ligado? Uhum. E alguns chegam a pedir comprovante de residência, não sei, mas eles chegam... Pode dificultar mesmo. É, porque não tem motivo, o cara é da base, o cara trabalha, tá ligado? Não faz sentido. Uhum. E geralmente é essa rosca, tá ligado? E aí você vai, leva lá o documento, aí vale pra sempre ou depois de um ano tem que renovar? Um ano, tem que renovar todo ano. Mas é muito infernal, cara. É muito infernal, cara. Diz que o governo novo aí tá tentando passar uma lei que no tipo, se você for levar uma vez, vai valer por mais tempo, mas eu não sei, eu vi só de orelhada, assim, não vou falar que é, porque eu vi só de orelhada. Pô, cara, mas são coisas que, falando com você, ouvindo essas histórias, são coisas que fazem a gente pensar, com todo, eu não quero ser pessimista, o Brasil não tem como dar certo, cara, porque os caras criaram um sistema infernal que a gente não consegue tirar, e os caras ficam lá sugando, e a gente não tem o que fazer, cara. O Brasil parece que é um país que não nasceu pra dar certo. Eu adoro o Brasil, cara, adoro. Adoro samba, adoro o pagode. Samba, pagode, caralho. Eu gosto de samba, gosto de mulata, gosto de caipirinha, gosto... Mas caralho, cara, o Brasil é um país que parece que não nasceu pra dar certo, cara. Tudo dá errado, cara. Olha essa zona, cara. Como é que a gente faz pra vencer isso aí? Tem algum jeito ou não tem? Cara, só existem soluções a longo prazo, sabe? Tipo, se você quiser uma solução... curto prazo é ou você se envolve ou você tenta fazer uma outra coisa diferente. Você tenta ser um pequeno empreendedor, vender alguma coisa na rua, que é o que dá mais certo do que você... Eu acho bobagem, e eu vou falar de coração para todos os ouvintes, eu acho bobagem o cara querer hoje trabalhar numa empresa grande, que ele vai ficar refém de sindicato, refém de, tipo, não avançar na carreira, ou se avançar na carreira vai ser a passo de tartaruga, entendeu? Eu é o que eu acho, tipo, o ouvinte tá livre, é só a minha opinião, tá ligado? Você, por exemplo, se encontrou financeiramente no empreendedorismo. Exatamente. Não sou rico, não sou boy, como o Hernani me zoou. Mas, tipo, pra mim, tô falando pra mim, cara. Hernani ouvintes, tô falando pra mim, não tô falando pra ninguém seguir o que eu tô falando. Pra mim, é mais cômodo hoje eu trabalhar dessa forma, eu recebo um pouquinho mais do que eu recebia, e eu tenho muita paz de espírito, que é o que vale a pena, cara. Pra mim, o que vale mais a pena é a paz de espírito, você ter... qualidade de vida. Qualidade de vida, você poder, sabe, você fazer um pouco do seu horário, você, sabe, ter tranquilidade, você ter as suas próprias regras, sabe? Coisas que você concorda, coisas que você concorda sem um chefe, entendeu? É pauleira, não vou romantizar, é pauleira, é dor de cabeça, cliente é um saco... Quando você deixa de ter um chefe, os clientes viram seus chefes, tá ligado? E geralmente é um de cada jeito. Mas pelo menos você consegue ter um espaço de tempo pra rebolar, entendeu? Entendi. Ô, Hernani, ainda com relação ao sindicato, que mais histórias malucas que você lembra de lá, de coisas agora, sei lá, tragicômica que você lembra, de histórias boas aí, engraçadas do sindicato? O que você tem pra contar aí pra gente? Cara, eu tenho algumas histórias engraçadas pra contar. Como é que a gente tá de tempo? Porque eu tenho uma história que ela é muito cuzona, que infelizmente eu acabei participando. Vamos lá. Que só pra gente, tipo, já tirar as coisas ruins, tá ligado? E depois a gente terminar um pouquinho mais leve, né? Certo. Esse sindicato que eu trabalhava grande, ele tinha um projeto que era pra ajudar o pessoal que trabalhava nessa grande empresa e em outras empresas aí metalúrgicas, pronto, vou falar. Que era pra ajudar o pessoal a aprender curso de informática, sabe? Certo. Curso de informática, aprender digitação, Word, sabe? Pra implementar o currículo. Bacana, né? De primeira vista, né? Se eu te falar. Princípio, sim. Se eu te falar que isso aí era um esquemão, velho. Seguinte. Mas como? Seguinte. Primeiramente, os computadores eram a coisa mais velha do que existe. Eu trabalhava lá em 2014, os caras ainda usavam Windows 98. Eu tive que conquistar Caraca. A confiança dos caras pra eles colocarem um Windows XP ou um Windows 7, entendeu? Eu tive que trocar uma ideia e falar, não sei o quê. E aí era só sucata. Esse sim era só sucata, era só o resto do resto do resto, entendeu? Certo. E a empresa que eu trabalhava tinha um contrato de manutenção. Só que o que acontecia com esse contrato de manutenção? Vou colocar um valor fictício, assim. Vamos supor que ele ganhasse R$1.000 de contrato de manutenção, certo? Ele, na verdade, ganhava 500 e a outra metade ia pra quem? Pro sindicato, de volta. Exatamente. Pro sindicalista, na verdade. Enfiar o dinheiro no bolso e fingir que tava pagando 1.000. Exatamente. Era pra exatamente um diretor que... E era bem velado esse negócio. Não era, tipo... Inclusive, eu cheguei a fazer algumas entregas dessa parte, entendeu? Saía alguma coisa, eu ia lá, sacava no banco, separava o dinheiro, levava metade pro meu chefe, metade pro diretor que era responsável. No envelopinho e tal. Puta que pariu. Tudo bonitinho. Falava, chegou aqui uma carta pra você. Aí o cara já sabia o que era. Já olhava, entendi. já dava um confere, dava um ok e mandava embora. Mas você dava essas aulas também ou não? Era outra pessoa? Não, eram outros professores que não estavam nem sabendo desse esquema. Mas todos eles, mano, eu não podia pintar lá. Os caras falavam, pelo amor de Deus, troca esse computador. Eu não aguento mais, 2 horas pra abrir a internet, sabe? Era horrível a sala de aula. O curso de tecnologia era, na verdade, a viagem no tempo pros anos 90. Mas você não se sentia... Sei lá, cara, mal? Péssimo, eu me senti horrível. Quando eu comecei, tipo, um dos períodos que começou a, tipo, a desandar tudo, assim, que eu falei, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso fazer outras coisas, foi numa vez nesse mesmo curso que eles tinham, que os caras foram lá e superfaturaram licenças de programas. Que eu achei, tipo, muita sacanagem, porque tipo, eles precisaram comprar o produto original. E saiu uma grana desses produtos original. Tipo, a licença custa tipo R$100. Os caras cobram 500 na licença, entendeu? Tipo, pra dar um pedaço pra cada um, entendeu? Pra todo mundo ficar quieto. Sem dividir no esquemão. E sem contar que compraram a mais pra vender por fora. Entendeu? Ou seja... Que zona. Olha só, eu desviei material de um curso que é, sabe... Social pra ajudar um cara que tem uma ideia boa, entendeu? Tem os professores, coitados dos professores, mano. Os caras estavam tentando fazer o melhor do que eles tinham lá, sabe? Tipo, tirando leite de pedra mesmo, tá ligado? E, cara, nesse momento eu me senti mal, né? Esse momento foi que, tipo, foi um dos momentos mais pesados. Eu já vinha me sentindo mal, entendeu? Mal, porque, tipo, não era só esse cara que eu dava dinheiro, entendeu? Tinha muitos caras, entendeu? Muitas pessoas que, tipo, você fala, pô, os caras fecharam o contrato, ganharam dinheiro, mas mesmo assim eu tenho que repartir o pão com os outros caras, sabe? Caraca. Mas você nunca enfiou dinheiro no bolso, pra você? Você roubou também? Não roubei, mas eu tenho que assumir a minha parte. Eu fui conivente, vi essas coisas, e às vezes por ter visto e saber demais, às vezes os caras falavam, ah, toma aqui um café, um negócio pra você tomar um refrigerante, entendeu? E eu meio que aceitava. Porque... Mas se eu não aceitasse, você perdeu o emprego. Não que você tava certo. Mas é que era isso ou perdeu o emprego. Eu tava no ciclo, tá ligado? Tipo, eu faço o quê? Não aceito, perco o emprego, entendeu? Ou, tipo, aceito e me sinto bem com isso, entendeu? Eu me sentia horrível com isso, mas, tipo, eu falava, puta, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, entendeu? Eu sei. Eu já tive uma situação parecida com a sua, foi quando eu falei, cara, esse programa vai ser pra desanimar mesmo do Brasil. Eu mexia, eu sou técnico em eletrônica, eu fazia manutenção de balança de mercado. Eu sei. É tudo picaretagem, cara, é tudo roubo, cara. Tem que trocar um negocinho, eles falam que tem que trocar a placa inteira. E aí, se você não fizer, o dono da empresa manda você embora. Quer dizer, é muito complicado, cara. É muito difícil, cara. Esse assunto é muito interessante, né? Conta mais desse assunto. E como é que você fazia, cara? Tipo, você chegava a perder a sua paz por causa dessas maldades, dessas sacanagens? Ah, mano, essa vez das licenças dos produtos eu fiquei muito triste, velho. Eu fiquei muito mal mesmo. E tipo, eu ficava com medo, né? Eu ficava com medo porque, tipo, às vezes eram valores muito altos, entendeu? Eu ficava com medo de tipo, alguém me assaltar e os caras achar que, tipo, eu tava metendo louco, entendeu? Eu ficava com medo de, tipo, alguém ver e, sabe, e dar uma merda pra mim, sabe? Eu ficava com medo, sabe? Eu ficava com medo de sabe, tipo, caralho, eu era novo, sabe? Tipo, puta, eu tô aqui, novo desse jeito, tô fazendo esse monte de coisa, tá ligado? Era um roubo violento mesmo. Era. Tinha alguns serviços que a gente fazia que o valor era muito violento. Teve um especial de um gerador que o cara pegou tanto dinheiro dessa obra, assim, que era de energia elétrica e cabeamento, que o cara abriu um empreendimento, cara. O cara abriu uma padaria. Com dinheiro tudo desvio. O cara não tinha um puto. Abriu, montou uma padaria chique com catraca eletrônica. Tá? É igual você falou, né, cara? É a história do amigo do rei, né, cara? É impressionante. É, então, aí o cara montou, sabe? Tipo, e boy mesmo, sabe? Aquelas padarias bem, bem chique, assim, sabe? Não tinha que nem... Caralho. Sabe? E você desanima. E você, às vezes, você faz esse serviço, entendeu? Às vezes o meu chefe era contratado pra fazer esse serviço. E seu chefe incentivava a roubar mesmo? Ele não incentivava. Ele falava, ele, tipo, ele era a pessoa que se conformou, entendeu? É assim que funciona, eu vou viver minha vida. E pronto, acabou. É, ele não achava correto, mas ele, tipo, mano, é a forma que acontece, vou seguir minha vida. Você indagava ele? Cara, eu cheguei a questionar, assim, mas ele falou sobre isso, mas eu achava que, tipo, na minha concepção, que, tipo, o cara tem família, tá ligado? Tinha filhos pra cuidar, entendeu? Tem a esposa, tem as contas pra pagar, tá ligado? Tem um monte de coisa na cabeça. O cara, tipo, com certeza o cara acaba passando, entendeu? O cara olha assim e fala, mano... Então, né, mas a gente trouxe aqui um rapaz, que eu vou trazer mais vezes... Sim. Que é o tal da. É um movimento aí que chama JPBF, que você já deve ter ouvido falar. É, a gente trouxe aqui no programa. E eles são os maiores pessoas contra o que esse JPBF chama de casadinho. Isso aí que você falou é a maior verdade do mundo. Uhum. Quando o homem é casado, ele começa a entrar em esquema, porque senão aí vai faltar dinheiro pra mulher, aí a mulher vai ficar de cara feia, aí o cara, por causa disso, tem que começar a roubar, tem que começar a entrar em esquemão. Isso é uma praga, Hernani. É uma peste. E o homem casado, o ouvinte que toma muito cuidado, o homem casado no mercado de trabalho é um perigo. E ele faz isso mesmo que você falou aí e acabou tudo, porque senão a esposinha vai ficar com cara de bunda, porque não vai no shopping no final de semana. Uhum. Isso é um inferno, Hernani. É um inferno, cara. É, então. É basicamente isso, cara. O cara tava refém, entendeu? O cara tava refém da situação. Tipo, ele sabia que tava fazendo errado, ele sabia que era errado, mas ele, tipo, puta, pra manter status, pra manter as coisas, entendeu? Pra não descer de nível, eu vou fazer essa fita aqui e beleza, depois eu me acerto com Deus, entendeu? Que zona, hein, cara? Puta, que pariu. E tipo, sabe, ele, tipo, era uma pessoa que, tipo, é isso aí, sabe? É uma ótima pessoa, cara. De um coração enorme, mano. Eu devo muito a ele, cara, porque ele é uma pessoa muito boa, sem sacanagem. É uma pessoa, tipo, que me ajudou muito, sabe, me ensinou muita coisa. Mas, tipo, acontecia, e ele, né, E nesses esquemões, isso rola até hoje ou alguém acabou com isso aí? Não, rola até hoje. A gente, a nossa empresa, né? A empresa do meu chefe, né? Ela só saiu por causa de uma treta. Por causa que ele deixou de ser amigo do rei. Entendeu? Como é que foi? Conta aí. Se ele não tivesse deixado de ser amigo do rei, a gente estaria. Provavelmente ele estaria lá, não sei se eu estaria lá, mas ele provavelmente estaria com outro funcionário, com mais, entendeu? Seguinte, eleição de sindicato. Tá nóis! Vamos voltar para aquele assunto lá. Eu tento sair do assunto, mas não consigo. Sempre que eu tento sair, eles me puxam de volta. Seguinte, tinha um cara lá que ele era fotógrafo. E o cara é um puta de um babaca. Não tem como falar. O cara é um babacão, tá ligado? O cara. Só que o cara é muito malandro. Ele era, né? Não vou falar que é homem bonito, né? Mas o cara era simpático, vamos falar assim. Uhum. E aí ele começou a dar uma ideia na filha do rei, né? Foi dar uma filha ideia na filha do rei. A mulher não tinha ninguém, ela era feia. Sabe? Era meio sozinha, não sei o que. Começou a dar ideia, pá, pá, pá. Começaram a namorar. E a gente. E beleza. E o cara era um babacão, a gente tratava com ela. E a gente teve uma treta lá, por causa que. Sei. A gente teve uma treta com esse cara por causa que a gente montou uma máquina pra ele e só que ele queria uma máquina mais top, só que não tinha orçamento, tipo, não tinha valor pra gente pôr na máquina, entendeu? Porque tinha que dar um pro fulano, um pro ciclano, né? Tá difícil. É, aí ele ficou puto e aí ele já tava namorando e tal, mas no fim não deu nada, entendeu? O cara acabou ficando com a máquina lá e beleza, entendeu? Sim. Só que isso aí ficou dentro do coraçãozinho dele. E isso, passou um ano, eleição de sindicato, vai sair a chapa aqui. Deixa eu dar uma olhadinha na chapa aqui. Quem que vai ser esse tesoureiro? Ih, o tesoureiro é o fotógrafo, mano. Aquele que a gente tretou lá atrás. Aí, fodeu. A chapa ganhou. Ai, ai, ai. Esse cara casou com a filha. E ele levou pro coração. Levou pro coração. Deu 3 meses, nosso contrato estava rompido. Entendeu? Estava passando pra nova empresa que era uma empresa muito melhor do amigo dele. Entendeu? Sei. E a gente rodou. E o seu ex-chefe não conseguiu pegar de volta até hoje? Não conseguiu pegar de volta até hoje. Porque doeu no coração. E foi nesse rolo então que você saiu. E você teve que começar a se virar? Foi nesse rolo, porque ele não tinha como pagar. Os outros sindicatos que a gente atendia, que beleza, dava uma grana e tal, não sei o que, mas o grosso mesmo, a coisa que a gente recebia boa mesmo, era de lá. Não tinha como nem pagar. Entendeu? Caralho, que rolo, cara. Porra. Uhum. Aí você começou a empreender e começou a se virar. Quando a água bate na bunda, a gente pula, né, mano? Entendi. Foi dessa forma, tipo, eu catei o dinheiro do seguro-desemprego, essas coisas que ainda bem que ele me mandou embora, né? Ele me mandou embora, foi super gentil, tá ligado? Sabia da situação. Foi feito um acordo, né, pra ser mandado embora, mas mesmo assim não foi. Você teve que devolver um dinheiro pra ele, né? Tive que devolver um dinheiro pra ele. Acho que 30%, se não me engano. E foi feito um acordo, eu devolvi uma grana pra ele. E é isso, e aí, tipo... É tudo num acordo, né, cara? Impressionante, não é? O Brasil vive de acordo. É tudo num acordo. Você sabe negociar, você vive bem no Brasil. Essa é a realidade. Então quer dizer que daquela multa dos 40%, você devolveu 30% pra ele? Exatamente. Que merda, hein, cara? Puta que pariu. E aí eu comecei a ter que me virar, né, mano? E aí eu tô aí nessa corrida até hoje. Mas volta lá, aí você falou que essa história que você contou do superfaturamento foi foda. Você falou que você tinha umas histórias mais leves, assim, sei lá, o que mais que você conta de lá? História louca, assim, história engraçada, tem alguma coisa ou não? Puta, umas histórias engraçadas, assim. Cara, eu me lembro de uma história muito boa, que inclusive foi uma amiga minha que me contou, cara. Eu lembro que eu falei pra você que todo mundo era marmita naquele sindicato? Toda mulher que era secretária era marmita de alguém, não. Menos certo. Uma, que virou minha amiga. Ela não virou marmita do cara. O cara era apaixonado pela mulher, mano. E isso é uma boa história pra mostrar que você se apaixonar por uma mulher é uma merda. O cara perdeu uma violenta pra mulher e a mulher fez o cara de gato sapato. O cara falou, não, vou dar emprego pra você. Ela falou, ah, você vai dar emprego pra mim? Então tá bom, me dá um emprego. Ah, mas a gente vai sair depois, né? Eu falei, ela falou, é, vai, vou marcar, não sei o quê. E deu emprego, registrou ela, e nada, e nada, e nada. E o cara ficava trovando ela lá, ô, vamos sair e tal. E o cara tinha carro e tal, o cara era velho, né, mano? E tipo, não, vamos sair e tal, não sei o quê. E a mina, ah, vamos sair e tal. Aí tipo, ela falava que às vezes saía, só que não dava pra ele, entendeu? Ficava só embaçando. Até da experiência e ela ser efetivada. Depois que ela foi efetivada, ela deu um pé no cara e continuou trabalhando lá, cara. Nossa senhora. E, mano, mas tem que ser muito sem vergonha. Mano, mulher. Tu entendeu? A mulher deu uma volta no cara, mano. Mas não ficou um climão? Ah, ficou. E foda-se, entendeu? E, só que ela tava lá registrada, não tinha por que mandar ela embora, os caras não queriam pagar multa. Ficou por isso. Ai, ai, ai. Não teve uma história que você teve que arrumar uns computadores na zona? Ah, mas isso não é sobre sindicato, isso aí é sobre... Ah, não, então é outra história. Mas é, a gente arruma computador até onde... Se tem computador, tá arrumando, não importa de onde é, cara. Até, conta pros ouvintes como é que o cara queria pagar. Essa história é boa. Como é que foi o computador da zona que você arrumou? O computador foi lá, deu pau, eu falei, ah, a pecinha tava, ficou tanto, né, cara? Aí ele falou, ó, você tá vendo aqui a Monique? Monique é uma mulher muito bonita, ela faz X, ela faz Y. Tipo, tava subida no quarto, eu. Sabe o que que é, cara? Eu sou crente. Eu quero dinheiro, mano. Se for pra gastar com essa mulher, ele ficou me oferecendo as mãos. É, ué. Ele queria pagar em benefícios. É, benefício, em passeio, né, em programinha. Eu instalei o programa pro cara e o cara queria me dar um programa. Porra, é foda, né? Mas volta lá nas histórias do sindicato. O que é mais de coisa que você chegou a ver lá de engraçado? Tinha muita gente, muito cara zoado. É, sei lá, conta aí o que você lembra. O sindicato sempre tem um maluco, velho. Não sei porquê, velho. Sempre tem algum cara que, tipo, tem alguma doença mental, tá ligado? E ele fica rondando lá e os caras, tipo, foda-se. Aí, tipo, o cara. Ah, eu já ouvi falar disso, porque diz que eles não podem tocar. E aí fica um doidinho. Todo sindicato tem um doidinho, cara. Olha só, você é o segundo que me fala isso, Hernani. E tem, mano, quatro sindicatos. Todos eles são loucos, mano. E tipo... É um doidinho que fica lá, né? É, tipo, ele fica lá conversando, falando um monte de merda, falando uns negócios nada a ver, sabe? Entra na conversa dos outros pra falar um negócio que não tem nada a ver com a conversa, sabe? O cara fala, ah, você tá falando assim, ah, você viu um acidente e tal, não sei o quê. Aí aparece o cara e fala, ah, não, mas jogo do Corinthians ontem, e você... Quê? sempre tem um maluco. Tem uma mulher, cara, que ela queria, tipo, ela vendia rosas num dos sindicatos, mano. A mulher, mano, toda vez que eu ia lá, eu ia de 15 em 15 dias, a mulher tava lá, mano. E ela falou, ah, não quer comprar uma rosa? E ficava puxando ideia com você. Não, que eu tenho uma filha, não sei o que, ela é bonita. E, mano, você, cara, eu não quero rosa, eu quero trabalhar. E a mulher ficava lá, mano. E entrava nas salas, ia conversar com os outros, sabe? Mó feira, sabe? Putz. Ia na sala do presidente e falava, ah, não sei o que, você quer comprar rosa? Mano, cara, ela entrava em todas as salas, tomava café, sabe? E os caras ficavam lá, sabe? Tipo, olhando lá o doido. Era uma zona. É, mano, todo sindicato tá uma zona, velho. É, tanto que, mano, lembra que eu falei que os caras é tudo urubu, velho, que come qualquer coisa? É. Um monte. Comeram moeda rosa também, só falta essa pra lá. Não sei, não desconfio dos caras, mas, mano. Tem um sindicato aqui do lado de um puteiro com umas mina feia, mano. Só canhão, mano. Aqueles. E nego fazia festa. Fazia festa todo dia. Todo dia lá, dar uma visitada. E mano, teve um cara. Teve um desses caras falou que tinha uma menina nova lá, que era bonitinha, não sei o que. O cara quer comer a menina sem camisinha, velho. Era tudo assim. O cara falou: não, ela é novinha, não dá nada. Nunca aconteceu nada, eu vou comer sem camisinha. O cara. Nego trabalhando mamado, tinha muita? Tinha o vice-presidente que era bêbado. Aí tinha os caras que, tipo, depois do trabalho não trabalhavam, entendeu? Mano, tem uma parte desse sindicato aí que é só pra aposentado, tá ligado? Toda quarta-feira tem churrasco. No meio do expediente. Os caras pegam a sala. Que isso? Sabe aqueles George Foreman, assim? Sabe aquelas churrasqueiras? Ah, zoeira sua, sério? É, e chama a galera, tipo, eu era brother dos caras, que eles eram, tipo, todo mundo tiozinho, e não entendia nada de informática, eu era paciente e tal. Os caras me chamavam, ligavam lá no meu ramal, falavam, ô, a gente tá fazendo aqui uma carninha, tem uma linguiça e tal, desce aí, vem comer com a gente. E aí, os caras faziam, velho. E você pensa assim, não, é só um bife, né, e uma linguiça. Não, era completo, tinha farofa, tinha vinagrete, tinha um pãozinho. Era profissional, tinha... Os caras não trabalham, cara, só isso. Trabalhar. Trabalhar pra quê? Tem churrasco. E os caras ficavam lá conversando, falando de mulher, bebendo, tipo, os caras levavam batida, sabe? Todo aquele tiozão, sabe, que gosta de beber pra caralho, sabe? Caralho. E você chegou a ver muito pessoas sendo destratadas lá? Diz que eles gritam com. Diz que o trabalhador, quando vai lá pedir ajuda, eles gritam. Você chegou a ver gente sendo destratada? Ah, de os próprios caras gritar, não, mas eu já vi os caras mentindo na cara larga, tá ligado? Tipo, o cara tava conversando comigo, aí o cara fala assim, ah, vou almoçar, tá ligado? Aí o cara passa, vem um trabalhador, o cara fala, não, eu tô indo ali na assembleia, agora não posso falar com você. O cara mentindo na cara dura, sabe? E, tipo... Sério, cara, que você viu isso? Os caras, pelo menos o pessoal que eu trabalhei, eles não são mal educados, eles são super... Eles sabem enrolar muito bem, mano, uma pessoa. Os caras sabem dar volta, mano, e volta, e volta. Os caras são muito bons, velho. Enrola o cara até o cara cansar. É, enrola. Mano, eu já vi gente cansando de esperar tipo, porque a minha sala era perto da sala do presidente, velho. Era no mesmo andar. Cara, eu já vi o cara tomar chá de cadeira de 4 horas, 5 horas, velho. E o cara, tipo... Tinha vezes que o cara não tava, de verdade, o cara tava resolvendo outros BO que era dele, nada a ver com o sindicato. No horário de trabalho, evidentemente. Tinha vezes que, tipo, o cara tava lá e fingia que não tava lá só pra não atender ninguém, tá ligado? Ele fazia isso? Fazia, ele fingia, tipo, porque, tipo, a sala tinha uma recepção, ele falava pro cara, fala que eu não tô. E o cara ficava lá sentado. Ou pior... Ah, que maldade, Jordan, que maldade. O cara tava lá, só que ele tinha uma saída pelos fundos. Você tá brincando, sério? O cara tinha uma saída pelos fundos e o cara saía pelos fundos. E embora? E embora. O cara tinha duas escadas, o cara saia pela de trás, ninguém viu e foi embora. O cara sumia. Caralho, maluco, era esquema profissional mesmo pra ser vagabundo? Ah, os caras eram tudo vagabundo, velho. Se não é do interesse dos caras, os caras estão indo embora, velho. Puta, 4 horas. Cara, 3 horas da tarde, numa sexta-feira, não tem um puto, um cara, um diretor lá naquela porra daquele sindicato. Nenhum. Só bater lá até hoje que ainda é assim. Normal. É, às vezes eu vou lá pra tentar fazer vender algumas coisinhas em dias de pagamento, os caras liberam uma grana legal, tá ligado? Tipo, é dia de pagamento, caindo numa sexta-feira, eu tenho que ir antes do meio-dia. Senão eu não acho mais ninguém. Não, senão eu não vendo nada. Nem água. Entendi. Entendeu? A questão da hora de almoço de 2 horas... É que é um absurdo, eu nunca vi isso. Só sindicato pra ter essa zona de hora de almoço 2 horas. Você via muito? É muito sindicato que é dessa forma? É, todos eles. De trabalhador, os caras ali de frente lá não. Tipo, secretária, faxineira, esses bagulho não. Mas quem é rei, né, horário de almoço em duas horas, os caras vão jantar almoçar em churrascaria chique, entendeu? Tem uma churrascaria próxima lá que é tipo... Rodízio é tipo uns 70 pau, um rodízio por cabeça. E tem tudo, né, mano? Tem, tipo, uns bagulho que eu nunca comi na minha vida. E os caras vão, tipo, quase toda semana, de boa, entendeu? Passa lá um tempão comendo, volta, 2, 3 horas de almoço. Tô nem aí. Caraca, maluco. E que mais de história, assim, que você lembra, assim, de pessoas... Pessoa engraçada que tinha lá? Tem mais alguma história boa? Cara... Que eu me lembro assim de engraçado mesmo, assim, de rir. Era, né, bobagem, coisa, sabe? Tipo, coisa tipo, fulano caiu, esse tipo de coisa. Fulano chegou bêbado e desmaiou na baia dele e ficou lá, entendeu? É mais esse tipo de coisa. Os caras chegavam muito. Tinha o pessoal que bebia mesmo chegava muito louco, falando um monte de groselha, tá ligado? E atendia às vezes os caras, sabe? Falavam uns negócios nada a ver com nada, o trabalhador não entendia porra nenhuma. E ficava por isso. Puta merda. Você chegou a ficar com dó de alguém que você viu sendo sacaneado lá ou não? Dó? Ah, puta, dó de. Tipo, tem muita gente que, tipo, que é dos aposentados. Eu tenho muita dó, mano, do pessoal dos aposentados, cara. São pessoal que já não trabalha, quer curtir o resto da vida, tá ligado? Quer curtir uma prainha. E esses também não tem dó, não, são enrolados também. Ah, queria ir pra colônia, ah, não tem vaga, e tem um monte de vaga, tá ligado? Ah, eu queria fazer tal coisa, puta, só dá pra daqui 3 meses e tem lá a lista aberta, tá ligado? Esse tipo de coisa. Que sacanagem. Esses eu sentia dó, mano, na moral. Pessoal que não sabia ler, mano. Tipo, muito, muito idoso não sabe ler, mano. Tipo, sabe só assinar o próprio nome no máximo. E os caras enrolavam esses aí também, velho. Esses dá dó, mano. O cara não sabe nem ler, mano. E o curso de informática lá também era só fumo. Dava pra aprender alguma coisa ou não? Ah, dava, porque não sabia nada, né, cara. Sabia digitar pra alguma coisa no Word, alguma coisa, dava. O problema é que o computador dos anos 90 não ajudava, né, cara. A pessoa achava normal, tipo, demorava 5 minutos pra abrir uma página no Google. Entendi. Porque o computador era lento, a internet era uma bosta, entendeu? Era tudo ruim. Era tudo uma bosta, era tudo ruim. Tipo, mouse daqueles. Tipo, mouse e teclado era daqueles brancos, monitor de tubo, entendeu? Era de volta pro passado mesmo. Você chegou a alguém, ver alguém que foi lá abrir uma reclamação e eles falaram que ia atrás e não foram nada? É, todos. É o padrão. Ah, nós vamos lá na empresa e tal e. Nada. Ou nada. Não, e que isso aí é um absurdo. Tiraram um salário seu, uma falta que você tinha justificativa e tiraram. Não, a gente vai lá sim. Pode ficar tranquilo, a gente liga, tá? Vai lá, falou. E os caras combinando lá. É, vamos na churrascaria? Os caras vão aí. Causas pequenas que não dão nada pra ele, esquece. Você vai ser enrolado, essa é a verdade. Entendi. Bom, Orlane, você tem mais alguma história de... Você chegou a se apaixonar lá dentro por alguma mulher, alguma coisa ou não? Não. Não. De deixar quieto, né? Porque depois da experiência que eu tive, eu fiquei... Tô de boa. E brigar com alguém feio? Você teve alguma briga feia lá? Puta, cara, boa lembrança. Teve uma vez que um cara mexeu numa máquina... O cara, tipo, acessou o Facebook lá... De uma máquina da telefonista. Ela era uma máquina especial por causa que a máquina administrava as ligações, entendeu? Tipo, se ligava 2, 3 pessoas, a máquina suportava tal, e a menina da telefonia passava para as outras pessoas, entendeu? Uhum. E o cara no horário de almoço usou essa máquina. Ótimo detalhe, telefone no horário do almoço não funciona. A mulher vai sair para almoçar e... Imaginei mesmo. E o sindicato tá aberto, mas não tem telefonista. Que engraçado, né? E aí o cara usou o computador lá e ele instalou aquele monte daquelas tobarzinhas, sabe? Tipo, sabe, coisas de Baidu. Inclusão digital. Coisa, né? Inclusão digital, o cara não sabe usar a internet, essa é a verdade. O cara acessou o Facebook lá e instalou um monte de merda. Aí eu fui lá, a menina falou, não, a máquina tá muito lenta, tá parecendo um monte de propaganda e tal. Aí eu fui lá, limpei a máquina, eu falei numa boa, assim. Falei, alguém usou a máquina? Ela falou, o fulano, não sei o quê. Eu falei, então, fala pro fulano, tipo... acessar numa boa, tal, evita, porque essa máquina é importante, fala pra ele acessar em outro computador, que não é tão importante, porque isso aqui dá uma dor de cabeça, se precisar formatar, mas você entendeu? Não foi cuzão. Não, eu falei dessa forma, eu falei, toma cuidado, não com essa máquina aqui tem que ter um carinho, tal, foi assim, sabe, tipo, eu falei, toma cuidado, não com essa máquina, vai em outra, tipo, eu não tô nem aí se estragar outra máquina, essa aqui vai me dar dor de cabeça, entendeu? Vai, tipo, eu falei numa boa, toma cuidado e tal, fala pro cara. E se ele for, eu ainda falei, se ele for usar, fala pra ele usar numa boa, entendeu? Não instalar algumas coisas. Certo. Cara, eu fui atender um outro cara, que era no, onde, tipo, tinha umas baias, assim, que eram abertas, né? Eu tô mexendo no computador lá, o cara vem pistola, falando, olha aqui, se você for falar alguma coisa, fala na minha cara, você não é homem, não sei o quê. A menina que fala, isso, maluco? Computador. E eu, tipo, eu falei isso, mas eu não falei que você não podia usar o computador. Eu só falei que era pra tomar cuidado. Mas o maluco era parrudo? Não, tipo, era menor que eu, tava passando porrada, mas eu fiquei tipo, cara, por que, que você tá gritando? Era só você jogar de boa, não falei nada disso. Sabe quando a pessoa te surpreende, tá ligado? Tipo, tipo, você tá de boa assim, e do nada o cara louco começa a gritar. Sei. E não sei o quê, que se você estiver me tirando é pra gente ir lá fora resolver, e não sei o quê. Que falei, isso? Aí o cara me chamou pra porrada, eu falei, cara, não quero. Eu falei, você tá na sua, você quer ficar aí gritando na sua razão? Beleza. Mas eu não quero brigar, você quer escutar o que eu falei, de verdade? Beleza. E o cara ficou reclamando e falando que eu era um bosta, não sei o quê, que eu só sabia mexer com os computadores, não sei o quê, que destratava os outros. Ficou lá, mano, fazendo, sabe... gritando e fazendo de... Nossa, que situação horrível, cara. E não, mas tipo, eu tava tipo... Ok, cara. Beleza. É só isso. E o cara ficou lá. E depois eu virei pro meu chefe e falei... Ó, oh, então, o cara gritou lá comigo e falou... Ah, liga não. O cara é motorista, o cara faz nada. Era um bosta. Ele era um motorista. É, inclusive, outro detalhe. Presidente, 3 motoristas diferentes. Porque, né... Nunca se sabe, né? Tinha 3 caras lá que coçavam o saco o dia inteiro. Aí, às vezes, saía com o chefe lá pra buscar alguma coisa. Entendi. E o cara era isso. A questão de quando você pegava o computador lá, a turma lá, você chegava a ver o computador da turma lá, era só putaria, né? Só pornozão, as coisas, ou não? Nossa, só pornô. Mano, tem um cara num dos sindicatos que o cara, em teoria, o cara tinha que estar trabalhando, né? Mas o cara, o dia inteiro, vê putaria. É X-Videos, é Pornhub, é Brazzers pago, tá ligado? O cara fica trancado o dia inteiro na sala, velho. E, né? Não trabalha. Só trabalha o músculo, né? É isso, mano, e é mó zona. O cara, tipo, se o cara não tá trancado na sala dele sozinho, o cara tá tocando um violão. Caralho. Você, mano, chega lá, o cara tá tocando Legião Urbana, tá tocando os negócios, assim, só. Até que não acabei, né? O cara toca o dia inteiro. Ai, ai. Então quer dizer que os colores dos caras é uma imundice. Não, é imundice, mano. É pornografia, é vírus, é, sabe? Os caras clicam em todos aqueles anúncios. Você chegou a ver umas... Atualmente o seu pé. Você chegou a ver umas doenças, tipo, os caras que acessavam travesti, pedofilia? Ah, sim. Pedofilia não, mas travesti, mano, eu não sei o que o velho, pessoas mais velhas têm com travesti, mano. Tipo, e só título zoado, tá ligado? Tipo, ó, travesti com 30 centímetros, bem dotados. Estraga novinho. Aí eu tipo, caralho, mano, olha o que o maluco tá vendo. E pra você não era bizarro no outro dia entregar a máquina pro cara? Não era bizarro, não? Não, tipo, o pior é que às vezes, tipo, eu via na hora lá, o cara esquecia de fechar a porra da janela, sabe? Ai, tipo, sabe que vergonha, cara, tô com vergonha por você, janela, cara. Sim. E tipo, aí você vai lá, não, beleza, eu vou abrir a área de trabalho aqui, caralho, pinto. E era desse jeito. Não ficava um climão? Então, tipo, o cara pensando, ele viu. Não, vira e mexe, o cara virava as costas assim e falava, vou tomar um café, vê aí, resolve. Aí, tipo, eu via o bagulho do cara, fingia que não vi, sabe? Falava, ó, tive que fechar todo o navegador aqui, você abre de novo, tá? Tá tudo certo. Você não tem nenhuma história que você lembra de alguma coisa bizarra que você chegou a ver no computador, que... Alguma coisa esquisita? Ah, ó. Esse aí eu tive que ler porque, cara, eu tava na hora. Mesma história. Ah, vem aqui, vem ver meu computador, tá fudido aqui, tá travando, não sei o quê. Eu minimizo o WhatsApp aberto do cara, mano. O cara era casado. Uma outra mulher que não trabalhava lá. E tinha a menina lá que era uma secretária lá, uma coroa gostosa e tal. Que era casado com outro cara também, aleatório. E os dois marcando de ir no motel, mano. Tipo, eu conheço os dois, tá ligado? Tipo, um na cara do outro, os caras nem se falam direito. E o cara escrevendo coisas assim que, tipo, nossa. Se eu falar assim, estraga no FAP, tá ligado? Tipo, eu vou te pegar assim, não sei o quê, eu vou botar em tal lugar. E o cara, aí a mina, ai, eu adoro, não sei o quê. E chama de safada e tal, me chama de puta, esse tipo de coisa. E eu tive que conviver e sorrir com os caras, pra aprender dos caras, oi, tudo bem? E você acabou ficando sabendo que um comia o outro, que o outro comia não sei quem, que o outro era chegado num travesti. Eu trabalhei num sindicato que, além dos puteiros, não tão perto, um pouquinho mais longe, tinha uma rua que era só de travesti. E travesti daqueles, né? Não trap, né? Travesti daqueles, pedreiro. O Rogério. Um 1,90m, o braço do seu cara é do tamanho da sua cabeça e o cara tá vestido de mulher. Entendi. E os caras iam, mano. E eu ficava, caralho. Eu acho que é isso, Hernani. Ficou faltando mais alguma... Você tem mais alguma boa história? Cara, aqui... Eu me lembro agora não, mas se eu lembrar de mais coisa, eu com certeza te chamo pra gente dar mais uma risada. Por favor. E vira e mexe, eu tô lá, vira e mexe, acontece alguma idiotice. E eu vou tentar começar a anotar pra lembrar. Combinado. Você. É isso aí. Ah, você tem alguma mensagem, algum recado pra mandar relativo ao sindicato pros ouvintes? Puta, cara, o que eu posso dizer é, não confia, cara. Segue a sua vida, esquece e tenta cancelar aquele pagamento anual lá. Tenta cancelar isso aí, se não for muito trabalhoso. Se não, cara, segue essa vida, esquece esses malucos que eles não vão te ajudar. Deleta da cabeça, não existe. Deleta, não é assim, Hernani? Não conta nada. Nada. Mas o que você vai lembrar? Você lembra só se você for demitido, se você precisar fazer aqueles negócios de rescisão e tal. Só isso. Só. Esquece. E aquele negócio que eu te falei, se ele te oferecer um negócio de cortar cabelo, esse tipo de coisa. Beleza, eu vou te dizer, eu corto o cabelo todo dia lá, é 5, vale a pena pra caralho. Entendi. Só também. Só, esquece. Brigar pelo trabalhador, uma boa piada. É isso aí, Hernani, é isso aí, ouvintes, e falou! Falou. Estamos voltando aí. Hoje, atendendo o pedido de muitos ouvintes que queriam que voltasse a ter aí a crítica de filme aqui do Sociedade Primitiva. Hoje, quem está de volta aí é o nosso querido Matheus Mol. Fala, Matheusão. E aí, ouvintes. E aí, Hernani. Quanto tempo, hein? Pois é, cara. Tava vendo aqui na chamada. Foi em março a última vez. E o povo daqui guarda assim, cara. Pelo amor de Deus. Eu vejo, cara. É, às vezes eu tô lá no chat ao vivo lá do... Quando o programa é postado no YouTube, naquele negócio de Premiere. Galera me reconhece, manda um salve, é da hora isso aí, mano. Ô, Matheus, o filme de hoje é um filme que ele é muito, muito complexo. É, vai precisar de alguns debates aqui. Ele é um filme que, a princípio, você até relutou, que é o Maldito Futebol Clube, mas ele é um filme que mesmo você, que não acompanha futebol, você vê que o futebol é só o pano de fundo de uma trama muito mais complexa do que isso. Você também conseguiu ver por esse lado, Matheus? Sim, sim, o futebol é só o... Pra contextualizar o negócio, mas você não precisa ser nenhum... Você não precisa saber o que é um impedimento ou o que é um pênalti pra assistir esse filme. Você chega assim que nem eu, leigo, que não gosta de futebol. E quando eu digo isso, eu perco 100 pontos de testosterona, né? Mas, assim, você consegue aproveitar o filme mesmo no sendo fã de futebol nem nada disso. Ô Matheus, antes da gente falar sobre a história do filme... Que filme bonito, cara. A fotografia do filme... O filme se passa entre os anos 60 e 70. A contextualização do filme bonita. A fotografia do filme bonita. A música é muito boa, é bonita demais. A princípio, assim, antes de tudo, o que você tem pra dizer sobre o que você notou da qualidade técnica do filme? Então, o filme ele se passa na Inglaterra, né? E que já é um país bonito por si só. Eles aproveitaram bem os ambientes, principalmente naquela cena lá num porto, não sei se você lembra, que tem o mar de fundo, que é realmente uma coisa muito bonita. E eles souberam capturar a essência do país nesse filme. É bem assim, como posso dizer, bem específico, bem... Você consegue sentir ali que é realmente o país que é. Ô, Matheus, o filme de hoje é um filme que é uma história 100% real. O filme é muito fiel à história real, bem fiel mesmo. Ele segue rigorosamente os fatos. E ele narra a história de um treinador chamado Brian Clough. E esse Brian Clough, ele foi jogador do Sunderland. E ele foi um bom jogador, só que ele teve que parar por causa de uma lesão que ele sofreu e ele virou treinador. O filme começa, Matheus, de trás pra frente. Ele começa com o Brian Clough chegando no estádio do Leeds, que é um time que já foi muito grande, muito absurdamente grande. Hoje tá na segunda divisão. E ele vem chegando no estádio pra se apresentar como treinador do Leeds, que era o maior time da época. Era o maior time, era campeão de tudo. Só não tinha ganhado a Champions ainda. Que é a taça europeia. Mas ele tinha ganhado tudo. E aí ele chegou pra ser treinador do Leeds. Só que antes dele ir pro estádio do Leeds, ele faz um contorno com o carro e ele vai pra outro lugar. Pra onde que ele foi antes de começar a se apresentar no time? Então, ele foi dar uma entrevista, né? Parece que é uma espécie de Globo Esporte da Inglaterra. Uhum. E lá ele meio que alfineta ele acaba com o cara. ele alfineta o antigo treinador do Leeds, porque ele tem um ressentimento, né? E o filme trabalha justamente em cima desse ressentimento aí. Você falou que o filme ele começa de trás pra frente, mas na verdade, pelo que eu percebi, ele fica intercalando, né? Ele vai lá no passado, ele vai depois lá... Depois ele volta e tal. A gente já vai chegar, calma, sem spoiler. mas ele começa do final, em tese. Isso. Então ele começa com o Brian Clough chegando no estádio do Leeds, aí ele contorna o carro e fala, não, peraí, eu não vou parar aqui ainda não. Tanto é que ele atrasa a chegada, os jogadores estavam esperando ele atrasou. Porque ele, por questão de vingança, que os ouvintes já vão entender por quê, ele vira o carro, o Matheus, e vai lá no estúdio da televisão, dá uma entrevista e detona o antigo treinador que chamava Tom Heavy. Vamos chamar ele de Heavy a partir de agora pra facilitar. Uhum. E ele detona esse ré, fala, ó, eu tô chegando no Leeds agora porque eu quero que o time seja campeão honesto. Porque esse Tom Heavy, ele era desonesto, ele jogava sujo, detona o cara, detona. Aí nisso, esse Tom Heavy, que tinha, ele saiu do Leeds, esse Tom Heavy saiu do Leeds, porque ele foi virar treinador da Inglaterra. Aí nisso ele viu a entrevista e liga lá pro Leeds, descendo pro rei, ele falou, ó, o cara tá me xingando na televisão aí. Vocês têm que fazer alguma coisa, o cara tá me xingando aí. E aí o Brian volta pro estádio. Aí o Brian sai do estúdio de televisão e vai lá se apresentar no Leeds. E aí, Matheus, o que acontece? Então, daí por causa dessa baixaria que ele fez aí na televisão. Os caras já chega tudo com cara fechada pra ele, né? Os jogadores já estão meio rebeldes. E tipo, esse Brian, ele tinha o ego lá em cima, né, cara? Porque a história dele já tem uma criação de personagem muito boa que mostra como que ele se tornou tão arrogante e tal. E ele já chega lá botando o pau na mesa e falando, ah, vocês vão fazer assim, assim, eu não quero ver ninguém matando ninguém em campo, porque vocês jogam sujo, vocês são um bando de FDP. E isso? Daí os caras já ficam putos também, né? Pô, o cara chega aqui, fala um negócio desse, quer que a gente ajude ele ainda. Daí tem uma falta de harmonia ali entre o técnico e os jogadores, né? E aí é super interessante. Ô, gente, ouvintes, esse é um filme de uma complexidade absurda. Ele mostra o seguinte, aí ele chega humilhando os caras. Porque ele tava no veneno. Os ouvintes já vão entender por quê, Matheus. Mas ele chegou no Leeds, você nota pelo próprio filme, ele não tava normal, ele tava só no veneno. Aquilo era ódio puro, ele veio com um ar de vingança, ele queria destruir, ele queria botar os jogadores, ele queria humilhar os jogadores. Tem uma cena, essa cena que você tá falando, ele falou assim, ó, vocês podem jogar os troféus tudo no lixo, aquilo lá não valeu nada. Vocês vão começar a ganhar honesto agora, sem machucar os outros, jogando de forma honesta. Então ele chegou só no veneno, cara, ele chegou na vingança. E aí, Matheus, o filme alterna, agora para aí, ouvintes, aí o filme alterna e volta... É, 6 anos antes, pra porque, como que ele chegou lá no Leeds, e aí mostra 6 anos antes, agora em 1967, ele era treinador de um time minúsculo, pequenininho, chamado Derby County, que inclusive o símbolo do Derby é um bode, é um time pequenininho, e... O Derby, o Matheus, a princípio, ele, você lembra em que posição que ele tava? Se eu não me engano, ele tava em um dos últimos da segunda divisão, né? Ele ia cair pra terceira. E aí, Matheus, aconteceu um reviravolta. Você lembra o que aconteceu, o grande reviravolta do Derby nesse ano? Eles foram colocados lá no sorteio pra jogar diretamente contra o Leeds, que era um time da primeira divisão, né? Campeão de tudo. E quem era o treinador do Leeds nessa época era esse Tom Heavy. Sim. E aí, ô Matheus, o Leeds ia jogar, por causa da Copa da Inglaterra, a Copa lá ele joga todos os times. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta divisão. E lá, ô Matheus, o Derby ia receber o Leeds. E eles ficaram em festa porque o estádio ia lotar, porque todo mundo queria ver o Leeds, ia lotar o estádio. Tanto é que o presidente pagou um almoço pro Peter, o Peter que nessa época era pobre, o Peter Clough era pobre nessa época, e ele pagou um almoço pra ele e falou assim, ó, pode levar a criançada e janta por minha conta porque o estádio vai encher. Isso, daí, depois disso aí, o cara tá lá, esqueci o nome dele, o Derby, ele tava lá arrumando o estádio, mexendo tudo lá direitinho. Não, o estádio deles era um lixo. Fala aí pros ouvintes, como é que era zoado? era um negócio de bairro, tá ligado? tudo caindo aos pedaços, tudo tranqueira. A faxineira lá num canto fumando, ninguém querendo trabalhar. A grama alta. ou conta do estádio, o campo deles, cara, era uma vergonha, cara. Sim, cara. Puro barro. E a grama batendo no joelho. Mas aí ele mandou os funcionários fazerem o trabalho direitinho. Pintar. Ele mesmo estava até polindo lá o negócio de visitante. O cara criou uma expectativa muito, muito, muito grande em cima do outro técnico, né? Ele queria impressionar, ele queria... Porque ele era fã do outro cara, do Hever, Tom Hever. Isso, ele queria passar uma imagem bacana e... a consequência disso aí que faz o filme... desembolar, né? Mas aí, o Matheus, então, ele tava na expectativa, porque o Tom Heavy, que era treinador do Leeds, ia vir com o time do Leeds pra jogar na casa do Derby County, que é um time pequenininho, era o time que ele era treinador, ele comprou um vinho pra tomar com o treinador do Leeds, ele tinha um sonho de conhecer o treinador do Leeds, que era esse Tom Heavy. Uhum. E aí, ô Matheus, o que que aconteceu? Cara, é até engraçado quando quando ele cria toda essa expectativa aí, que eu acabo me lembrando dos relatos de alguns ouvintes que se consideram beta, de que fez não sei o que lá pra menina e não sei o que. E na hora a menina falou, opa, tem uma emergência aqui, morreu um parente meu. Mas enfim, o Tom Heavy chegou no estágio do derby, né? Uhum. E eu não sei se porque a gente tá com a visão do derby, que é o principal, mas a gente sente bastante isso, como ele é ignorado. E depois é até dito que não, que é contado do lado do Tom, né? Mas ele cumprimenta todo mundo assim que ele chega. Mas o filme deixa no ar. Isso ele deixa no ar. Cada um vai interpretar de um jeito, não é isso? Exatamente. Ô, Matheus, explica pros ouvintes o que que é. Aqui que tá o pulo do gato. Se o ouvinte não entender aqui, não vai entender. O que que aconteceu? Explica certinho. Então, chegou o time grande, né? Na entrada lá, eles estavam esperando na porta o pessoal do time grande entrar. E teve aquela confusão, gente chegando, pegando autógrafo, não sei o que, não sei o que. E no meio da confusão, o treinador do time grande, o Tom, ele acaba passando direto pelo derby. E não cumprimenta ele, né? Ele derby. Não cumprimentou o Peter Clough. Isso. Que era o pobrezinho do derby. Ele não cumprimentou. Só que o filme deixa em aberto se ele fez porque ele não prestou atenção ou se ele foi mesmo babaca. Sim. E no final tem até uma discussão sobre isso, mas a gente vai chegar... Não, calma, segura o spoiler, segura. Uhum. Aí, mas então, o reviravolta todo tá em torno disso. Tanto é, Matheus, que aí depois o jogo começou e o Peter Clough ficou de cara amarrada, porque ele se sentiu humilhado. Aquilo machucou ele. E aí, o Matheus, é uma coisa que meu pai me ensinou. A vida, sempre o povo fala isso. Gente, você tem que tomar cuidado fudido pra você não humilhar as pessoas, mesmo que sem querer. Não humilhe as pessoas, porque aquilo alimenta um sentimento muito pesado, muito pesado. Ele ficou de cara amarrada, porque ele se sentiu humilhado, porque o treinador lá do Leeds não apertou a mão dele. E ele ficou aquilo. Aí rolou o jogo e tal, o Derby perdeu de 2-0 do Leeds. Um resultado normal, porque o Derby era um time muito ruim. Uhum. E aí o treinador do Leeds entrou no ônibus e foi embora. E não tomou, não apertou a mão do Peter Clough, que era do County, do Derby. E não tomou o vinho com ele. Ele comprou um vinho só pra beber com o cara e o cara não, nem se deu o trabalho de beber, foi embora. E aí nisso, Matheus, ele se sentiu muito humilhado. E tem um personagem que é vital na história, que é o parceiro do Peter Clough. Que era um. Eu vou chamar ele de gordinho. Vou chamar ele de gordinho aqui pra fazer ele tá. Uhum. O gordinho pegou e falou pra ele assim: ó, nosso time é uma merda. Esse time nosso é muito ruim. E aí o Peter Clough falou o seguinte pra ele, o Matheus. E aqui tá um ponto-chave que é importante. Falou assim pra ele: ah, mas a gente precisava de um cara. Não, aí ele pegou e falou, né? Pô, esse Tom Heavy humilhou a gente. Ele nem apertou minha mão. Esse Leeds é um time arrogante. Eles são muito arrogantes. Eles não têm humildade. E falou assim: o problema do nosso time, o Derby, é que o Derby ele não tem um cara que tem cabeça, um cara que tem visão de jogo. Aqui o pessoal é muito, muito. Ele não tem visão. E aí o gordinho, que é o parceiro do Peter Clough, que era o treinador auxiliar, tem uma ideia, tem um pulo do gato. Qual foi o pulo do gato, você lembra? Aham, uhum, ele queria chamar um jogador mais experiente, mas ao mesmo tempo mais velho, pra fazer parte do time, e tinha que ser rápido, porque esse jogador tava pronto pra assinar um contrato com outro time, pra ser técnico de não sei o que. E aí eles têm que sair correndo, não é assim, Matheus? Isso, aí tipo, era domingo, né, era sábado, e eles até falaram, ah, devia ter crime, fazer um cara assinar contrato no sábado, não sei o que. Eles vão parar na porta da casa desse jogador aí, eles conversam, e o cara acaba topando entrar pro time, né. Eles conseguem convencer. E o cara foi fundamental. Ele, mais dois jogadores que eles contrataram, foi fundamental pro Derby sair do último lugar e começar a subir. Sim. Ele começou a sair do último lugar da segunda divisão e começou a subir de posição. Só que aí, ô Matheus, começaram os primeiros problemas. Porque quando eles contrataram esse jogador veião, o presidente do time veio tirar satisfação. e começaram as primeiras rusgas, as primeiras brigas entre o presidente e o Peter Clough, não é isso? Isso. Foi porque o cara tava passando por cima da autoridade, né? Ele se sentiu menosprezado, né? Sim, e isso acontece com uma frequência depois da primeira vez. E isso aí vai virando uma bomba relógio, né? Porque o cara vai ficando puto e... E pra você ver como é que o cara é cabeça pequena, né, Matheus? Isso aí é uma coisa interessante pra gente pensar, né? Por isso que eu falei que o filme é muito interessante. O presidente do Derby era um cara de... tanto é que ele mesmo fala, o Derby é um time simples da minha cidade que eu quero manter. Ele não tinha uma visão de levar o time a ser campeão, nada dessas coisas. Ele tinha uma visão, aquela visão provinciana, pequenininha. E o Peter tava tentando montar um time pra ser campeão. E o Jumento não aceitava porque ele tinha medo de gastar dinheiro. Tanto é que ele não queria que contratasse o Veião. E foi o Veião que conseguiu levantar o time. Sim. Subiu o time. E é engraçado porque esse presidente, ele tinha essa visão mais conservadora de manter um negócio ali mais família, mais sem muito destaque, uma coisa que era só uma, não um hobby, mas uma profissão hobby, alguma coisa assim, mas não tão séria. E que o Gordinho, né, ele também compartilhava disso, essa coisa de... Esse sentimento de lar e não de um negócio, uma empresa ou sabe? E não, o técnico, o Clough, ele queria mudar todos os ideais da equipe, do time, pra saciar uma vingança, uma coisa pessoal dele que estava guardada dentro. Contra o Leeds. Isso. Contra o Leeds, não, contra o técnico do Leeds. O Tom Hever. Isso. Ô Matheus, aí o time começa a subir, começa a ganhar, começa a ser campeão e tal, e aí eles conseguem uma façanha inacreditável. O Derby, nesse ano, e essa é uma história real, isso vocês podem pesquisar, o Derby conseguiu sair do último lugar da segunda divisão e chegou a ser campeão da segunda divisão. E aí ele foi campeão e subiram pra primeira divisão. E aí nisso, eles estavam na comemoração. E durante a comemoração apareceu o Tom Hever lá do Leeds dando uma entrevista na televisão. E o Peter já tava avisando, começou a gritar contra a televisão: ó, nós estamos chegando, vocês vão ver que não sei o quê. Quer dizer, a obsessão dele era ganhar do cara que humilhou ele, né, cara, o tempo todo. Sim, e a gente tá trocando o nome do cara de Brian pra Peter. Não, Peter não, caralho, desculpa. Não. É Clough, Brian Clough. Isso. Ai. Ele tava feliz e puto ao mesmo tempo, né? Igual aquele meme do... E, cara, depois disso aí, eles começaram a jogar de igual pra igual com a primeira divisão, né? Eles subindo. Não, eles chegaram levando uma sacolada, lembra? Ah, verdade. 5-0. Nossa, essa cena foi muito triste, porque eles estavam no vestiário lá comemorando, não sei o que, se incentivando. E à medida que os jogadores iam entrando pro estádio lá, apareceu embaixo 5-0. Me deu até uma angústia, coitado. É. Deu tudo errado, e aí o Tom Hever começou a dar uma entrevista esculachando o Peter Clough. Falando assim que o Derby é um time muito pequeno, é um time provinciano, que não tem páreo para vencer do Leeds, que o Leeds era um time muito forte, muito poderoso, que o Derby era um time de cidade, time pequenininho, né? Time provinciano. Sim. Pisando mais ainda no Brian Clough. E aí, ô Matheus, o que acontece depois? Ah, não, aí pera aí, aí pausa a história. Agora tem que pausar a história, tem que voltar lá pro futuro agora. Aí volta no futuro, tá esse Brian Clough, quando ele é treinador do Leeds, agora no futuro. Isso aí foi pra contar o passado dele. E aí ele tava treinador do Leeds, e aí ele chegou e ele foi fazer o primeiro treino dele no Leeds, e já as coisas se mostraram pra ele que ia dar errado. Você lembra o que aconteceu no primeiro treino dele? Sim, os caras deram uma falta nele num treino amistoso, né? Num negócio ali, um joguinho de batendo uma bolinha, né? É, os caras meteram uma falta nele, o cara saiu mancando. E uma coisa que eu só fui perceber depois que eu fui assistir pela segunda vez é que o gordinho não tá aí. Daí não. A gente fica se perguntando, pô, o que será que aconteceu? E aí, mais pra frente o filme mostra, né? Isso que você tá falando é interessantíssimo, porque o filme, no futuro, o cara tá sem o parceiro dele, não é isso? Sim, sim. E daí já tava mostrando a hostilidade, né? Que não tava funcionando ali o técnico e os jogadores. Até porque o técnico já chegou esculachando todo mundo, né? E aí os caras meteram uma falta nele, isso era só uma prévia do que viria, né? Porque quando começou o jogo real, que o Leeds precisou entrar em campo com ele sendo técnico, os caras fizeram o campo virar um campo de guerra, né? Os caras começaram... Como é que foi a história, Matheus? O primeiro jogo dele treinando no Leeds, como é que foi? Então, os caras estavam putos, né, os jogadores. Então eles falaram assim, deve ter falado, né, vamos ferrar com esse filho da puta. De propósito. E começaram a meter falta, aí o capitão do time acabou até sendo expulso e ficaram acho que 6. Como é que foi a história da expulsão dele? Então, ele meteu uma falta, não sei exatamente qual que foi a gravidade, porque eu não acompanho futebol, e daí eles estavam lá falando na diretoria lá, que o cara vai ficar 6 semanas, vai pagar não sei lá quanto, Deixaram Libra, o cara, né, de gancho um mês. Isso. E aí o time sem o capitão, né, que devia ser um cara que jogava bem, só foi de mal a pior ainda. Ô Matheus, aí ele, nesse momento, o Brian Clough liga pro Gordinho, liga pra ele e fala pra ele, pô, vem treinar junto comigo, porque... Se você não me ajudar, eu não vou conseguir. Os jogadores não estão aceitando minhas ordens. Ninguém aqui me respeita. Eles não acatam o que eu falo. Eu não sei mais o que eu faço. Eu tô perdido. Eu preciso que você me ajude. E aí o gordinho fala assim pra ele: não. Depois daquilo que você falou pra mim, o filme deixa no ar. Ele não fala, mas o gordinho fala assim pra ele: depois daquilo que você falou pra mim, acabou. Agora é cada um por si. E não liga mais pra mim, que desligou o telefone na cara dele. E aí o filme volta pro passado de novo, mostrando o que tava dando na época que ele ainda treinava o Derby. E os dois estavam juntos. Aí o Derby fez alguns ajustes e comprou mais alguns jogadores. E aí o presidente ficou puto de novo. Tanto é que nesse momento o presidente entra no meio do campo pra xingar ele. Você lembra desse momento? Lembro. O presidente, à medida que o filme vai passando, ele vai ficando mais vermelho, coitado, porque o cara tá muito puto, ele tá gastando dinheiro e tá tendo a autoridade dele desrespeitada, e ele fica muito puto mesmo e xinga o Brian, né, que, pô, você tá passando por cima de mim, não sei o quê, mas apesar dele tá passando por cima do cara, o time tava numa ascensão fodida, né. Todo jogo tava ganhando, tava conseguindo um destaque e, sei lá, talvez ganhando mais dinheiro, né? Eu não sei como é que funciona. Mas aí, Matheus, acontece uma cena que, pra mim, ela é a cena mais emblemática do filme inteiro. É muito interessante essa cena. Eu queria que você narrasse. O interessante do filme, Matheus, é que ele consegue pegar pequenas coisas e a forma como o filme dita, a forma como ele conta, você meio que... consegue sentir o que o cara tá sentindo. Matheus, como é que foi quando o Leeds foi jogar de novo lá na casa do Derby? Você lembra dessa cena que é muito, muito emblemática? Lembro. Nesse jogo, o Brian, ele resolveu ficar lá no... não sei se é camarim, ficar num quarto lá que era embaixo da arquibancada. Pra não assistir o jogo. Pra não assistir o jogo. O cara ficou fumando. E você sente a ansiedade dele, porque é assim na vida real mesmo, né? Quando a gente quer que o tempo passe rápido, a gente olha pro relógio, é tipo 5 horas, e olha meia hora depois, 5:02. Daí a gente vê que isso tá acontecendo com ele. E ele fica tentando entender o que tá acontecendo, só olhando a janelinha, mas não dá pra ver. Porque a janela é fosca, ele não consegue ver. E ele tá nervoso, e ele não conseguiu ir pro campo porque ele ficou com nervoso de ser humilhado de novo, não é isso? Isso. Daí ele consegue ver mais ou menos a agitação da plateia ali, né, o pessoal pulando, o pessoal mexendo pro lado pro outro, e ele talvez já comece a deduzir ali que pode estar, não pode estar sendo tão ruim quanto ele acha que poderia estar sendo. E depois o jogo acaba e ele encontra com o gordinho no corredor. E aí tem um draminha ali de alguns segundos e... e o gordinho fala que eles ganharam de 2-0, né? 2-1. E fato é que ele conseguiu um feito inacreditável, que é o maior da história do Derby. Até hoje, o Derby hoje é um time pequenininho, minúsculo. Mas ele conseguiu um fato inacreditável, ele conseguiu ganhar o campeonato da Inglaterra com o Derby. Pois é. Aliás, contra a diretoria, contra o assistente do técnico, talvez até contra o time, mas conseguiu, né? Aí, Matheus, tudo bem, o Derby foi campeão, legal, bacana. Aí, no outro ano, como ele foi campeão da Inglaterra, ele foi disputar a Copa da Inglaterra. E aí, ô Matheus, ele foi disputar a Copa da Inglaterra, foi bem, e aí ele chegou na semifinal contra a Juventus da Itália. Matheus, essa cena é muito importante. Chega na hora que ele tem que jogar, quando ele tem que disputar contra a Juventus, com o Derby, que é um time minúsculo, quatro dias antes de enfrentar a Juventus, ele tinha que enfrentar o Leeds, que é daquele fé da puta lá, do treinador rival dele, uhum, do Tom Hever. E ele tinha que enfrentar o Leeds. Aí, Matheus, ele pegou, em vez dele botar o time reserva, ele botou o time principal, porque ele não queria ser humilhado pelo Leeds, por questão de ego. Sim, sim. E todo mundo falando pra ele colocar o time reserva, que era mais fraco, que não sei o quê. E o que acontece nesse jogo é que os caras do Leeds... Não, calma, você tá pulando um negócio. Aí ele tem um arranca-rabo fudido com o presidente. Como é que foi? Então, eu acho que isso aí que é um ponto-chave pro que acontece depois com esse presidente. Que eles começam a bater boca e não sei o quê. E o presidente falando pra ele não passar por cima da autoridade dele, porque dá pra trocar de técnico a hora que eles quiserem, né? E ó, você vê a ironia, né? Depois que trocou de técnico, o time só afundou. E então o cara passa por cima ainda do presidente e manda o time mais forte, o time principal. E chega lá, é um ranca-rabo desgraçado, né? É um banho de sangue, não é? É, e volta todo mundo sequelado pro lugar lá que o jogador fica depois do jogo. E... teve nego com perna quebrada, tem um que rasgou a perna. Ah, e aí acontece uma cena emblemática. O que que o capitão do Leeds faz, você lembra? Eu acho que ele dá um tchauzinho, alguma... Ele aperta a mão do Brian Clough e fala assim, boa sorte lá no jogo seu. Quer dizer, e dá uma piscadinha, quer dizer, falando o quê? Nós quebramos o jogador de vocês de propósito pra vocês não ganhar. É, eu lembro disso aí. Cara, filho da puta, né? Daí, eu não lembro exatamente como é que foi o jogo com o Juventus, você lembra? Lembro, aí chegou lá, perdeu da Juventus, e aí perguntaram pra ele, mas por que que o Derby perdeu da Juventus? E o que que ele falou, você lembra? Não, essa parte... Aí ele pegou e desceu o sarrafo, perdemos porque o Tom Heavy lá do Leeds mandou os jogadores quebrar os nossos jogadores, porque eles são um time desleal, e começou a descer o sarrafo, é um time corrupto, é um time que joga sujo, é um time filho da puta, vagabundo, e aí nisso o gordinho infarta. É. O gordinho assistente dele infarta, de nervoso. Porque vendo que o time perdeu e vendo o Brian Clough bravo, ele infartou. Infartou e foi pro hospital. E essa cena do hospital aí mostra como esse Brian... Porque logo depois que ele infarta, pula pra cena dele no hospital, ele sobreviveu, parece, né? E o Brian vai visitar ele. E logo aí já mostra que esse Brian é um cara que não tem muito... Quer dizer, talvez no final isso até mude, mas que não tinha muito respeito pelos colegas de trabalho. Ele passa por cima da vontade. Ah, ele fez uma cagada inacreditável. Sim, e ele manda uma carta de demissão como uma forma de chantagear a presidência e toda aquele engravatado de futebol lá. Pra falar assim, ó, já, se vocês não fizerem aqui o que eu tô mandando, vai sair eu e ele aqui do time. Mas não era de verdade, Matheus. Sim, era só pra chantagear, pra ameaçar. Pra assustar. E ele colocou o nome do gordinho no meio, né? O gordinho não tava nem sabendo disso. O gordinho nem queria sair. É, ele gostava de lá. Ele tinha aquele mesmo sentimento que o diretor tinha de manter aquele grupo uma coisa de casa, uma coisa mais, sabe, no virar um negócio. E... devido a tantas e tantas passadas por cima e gastos sem consultar, os caras aceitam a proposta dele de demissão, demitir. Né? É. E daí ele fala, não era pra vocês aceitarem. Ai, ai, ai. Essa série é boa, conta aí. Ele fica louco lá na mesa lá da reunião. Não era pra vocês aceitarem, eu vou fazer muito por esse time, não sei o quê, não sei o quê. E nessa hora o presidente lá, que tava toda hora sendo desrespeitado, se vinga, né? Ele humilha esse cara, fala, não, sai daqui ou eu vou chamar o segurança, esse tipo de coisa assim. E ele acaba saindo. Daí eles ficam desempregados por um tempo, né? Porque acabaram de ser demitidos do time que estavam e... E aí a cidade lá do Derby se protestou, não foi isso? Sim, inclusive os jogadores, né? Todo mundo que queria de volta o treinador pro time, porque ele tava fazendo o time ganhar, ele era bom, os jogadores gostavam dele, o cara tava querendo ser voltado. Só que, enquanto eles faziam um abaixo-assinado, todos os jogadores, né, pro técnico voltar... Certo. Um dos jogadores, e ironicamente o primeiro a ser contratado, o velhão lá, experiente... O velhão, isso? Toma o cargo de técnico pra ele, né? E aí já não tem como mais, porque saiu, já entrou outro e foda-se, você perdeu o cargo aqui, meu amigo. E daí eles foram desempregados, isso abala um pouco a amizade dele com o Gordinho, né? Porque ele passou por... O Gordinho ficou puto, falou, pô, eu gostava daqui, eu gosto da minha cidade, eu gosto da minha casa. E o cara tinha acabado de infartar, né? Imagina, coitado. Isso aí foi desumano, né? O cara foi babaquice. O cara acabou de infartar, acabou de passar por uma situação que ele quase morreu e já tem que ver a vida dele mudando desse jeito porque o outro passou por cima dele. Foi um ato de egoísmo, né, Matheus? Exatamente. Daí, só que tem uma reviravolta aí, né? Depois eles recebem outra proposta e o Gordinho fica feliz, né? Só que era uma proposta pra um time bem pequenininho. Era um time de uma cidade onde o povo é mais terceira idade, bem velhinho. E era um time bem pequenininho da terceira divisão, chamado Bright e Albion. E é um time bem pequenininho, mas o time ia pagar um salário bom pra eles. E aqui tem um ponto-chave, porque o presidente falou assim, acordo fechado, e estendeu a mão. E ele apertou a mão. Apertou a mão do presidente, falou que ia treinar. Aí, só que ele falou assim, eu quero ir pra praia. Isso. Os caras foram pra praia, né, estavam relaxando lá, uma mudança de vida, né, as coisas iam... Pareciam tá tomando um rumo bacana, porque... Eles estavam recebendo um salário de primeira divisão num time que não era de primeira divisão. Eles estavam com esse tempo aí na praia pra pensar e estavam se divertindo. Só que enquanto eles estavam lá na praia, eu não sei exatamente qual cara, o que que ele é dentro do time, mas um cara do Leeds foi atrás dele e falou assim, ó, o diretor lá tá querendo conversar com você, parece que você vai receber uma proposta de emprego. Mas por que ele recebeu a proposta de emprego do Leeds? Por quê? Porque o Tom, o Harvey, ele tava pra sair, né? Ele virar técnico da Inglaterra. Da Inglaterra. E depois mostra, né, qual que é o resultado disso. Mas aí o Gordinho protesta. Não quero, eu gostei desse time aqui, o cara tá contando com a gente, ele já até pagou a gente aqui na praia. A gente deu a nossa palavra, né? Deu a nossa palavra. O Gordinho era um cara bom, né? Eu gostei bastante. Bom coração. Eu gostei bastante dele. E nisso eles discutem, e aí que dá a justificativa do Gordinho não ter ido pro Leeds junto com ele e sido hostilizado pelos jogadores também, porque esse Brian, ele começa a cagar na cara do Gordinho, né, falar que ele é... Humilhou ele. Nossa, ele fala cada absurdo, dá até uma pena do cara, e daí justifica porque o Gordinho não queria ajudar ele no futuro, né. Isso. E aí me explicou por que eles se separaram. Sim. Daí ele aceita ir pro Leeds e o filme se conecta a parte desde o começo com o futuro que é mostrado também no começo. E aí, ô Matheus, no Leeds, o Brian Clough só levou fumo. Ele só perdeu. Não só ganhou uma. Por parte, pela não colaboração dos jogadores, né? E também por ele já ter chegado assim e e metido o pau na mesa e cantado de galo pra cima de todo mundo. Se o cara tivesse tirado o lado emocional dele, do profissional, talvez ali eles teriam conseguido fazer alguma coisa bacana. Mas ele não conseguia, porque ele tava sempre pensando no Tom Heavy. Ele queria sempre superar o Tom Heavy. Ele não sossegava, ele queria sempre ser o melhor. Ele não deixava... Ele chegou numa postura muito arrogante, não tinha como. E aí chegou no estopim, Matheus, que o Leeds ficou em último lugar. Sim. E aí a diretoria teve que agir. Aí a diretoria pegou e chamou eles no vestiário e falou pros jogadores explicarem por que eles estavam fazendo isso. Aí o jogador desce o sarrafo, fala que ele é um despreparado, que ele não tem capacidade, que ele é mau profissional, que ele não treina o time, e desce o sarrafo nele. Uhum. E aí a diretoria do Leeds decide demitir ele. Inclusive tem uma cena que ele pega e fala assim: vocês vão me demitir? 25 mil euros, mais uma Mercedes, porque tá no contrato, que não sei o que e tal. Uhum. E aí ele pega e sai. Aí quando ele sai e acabou de ser demitido do Leeds, tem uma cena que é fabulosa, tem no YouTube a cena real, essa entrevista realmente aconteceu. Ele aceitou dar uma última entrevista de despedida do Leeds lá no mesmo canal que ele deu a entrevista de entrada. Só que essa entrevista tem uma surpresa inacreditável. O que que acontece nessa entrevista, Matheus? Então, essa entrevista é como se fosse um Globo Esporte, né? Uhum. Daí chega ele senta lá, ele acha que vai ser um bate-bola ali normal, ele o entrevistador, mas na verdade chega o antigo técnico do Leeds, que agora é o técnico da Inglaterra, o Heavy, né? O Tom Heavy. E lá eles lavam roupa suja, né? Eles começam a falar das questões aí pessoais deles, o porquê de um no ter ido com a cara do outro, os ataques, não sei o quê. E aí o Brian mete aquela lá que você falou da mão, falou assim: tudo começou porque você não apertou minha mão, eu me senti humilhado porque você não apertou minha mão. Não foi isso? Sim, e nessa hora que eu dei um pouco de credibilidade pro Tom, porque ele disse que é uma questão de princípios e que sempre apertava a mão. E de fato, não sei se você percebe no começo do filme, tá uma embolação de gente ali, eu acho, sei lá. É interpretativo, não é? Interpretativo, sim. Ele te dá essa margem aí pra você mesmo. O que que ele alegou? Você lembra o que que ele alegou? Que ele não viu. Ele não viu, não é isso? Uhum. Ele falou: não vi você, não me apertei sua mão porque eu não vi. Sim, ele apertou a mão de todo mundo, exceto a do técnico, pra mim, é claro, é uma questão de opinião, mas... Eu acho, eu dou essa credibilidade pra ele. E depois que eles fazem isso aí, passa um tempo, né? E o Brian, ele vai atrás do gordinho, né? Talvez porque ele entendeu que o segredo dele era o gordinho. Sem o gordinho não era nada. Sim. Essa que é a verdade. Sim. O gordinho era o olheiro pra ver jogador novo. O gordinho era o segredo dele. Então ele foi atrás do gordinho. Lá no... que tava lá no outro time pequenininho. Aí o que acontece, ô Matheus? Aí o gordinho, coração bom, do jeito que é, né? Faz o cara se humilhar pra ele e... Essa cena é boa. Uhum. Eles viram amigo, né? E entram pra tomar um café. Daí o filme acaba. E aí conta os desdobramentos, porque esse Brian Clough virou... Depois ele virou treinador de um timeco minúsculo chamado Nottingham Forest e ganhou a Copa da Europa duas vezes com esse timeco. E o Tom Heavy, que era o treinador da Inglaterra, se envolveu num escândalo de corrupção. Sim. E encerrou a carreira dele. Quer dizer, no final das contas, o cara que foi humilhado conseguiu a redenção dele, né? Isso aí. E mostrou o outro lado também do técnico, né? Corrupção e tal. Bom, Matheus, considerações finais. Você achou o filme bom? O que que você tem pra dizer? Cara, eu sou uma pessoa que não gosta de futebol, né? E eu acabei de zerar meu estoque de testosterona falando isso. Mas eu adorei o filme, cara. Não é sobre futebol, é sobre desenvolvimento de personagem, né? Certo. A gente acompanha uma situação que nem eu dei o exemplo do cara beta que vai pra... se prepara pro encontro, chega lá e toma toco. É uma coisa que aconteceu nesse filme, só que num outro cenário, num outro contexto. E, assim, muita gente cria essa revolta, e às vezes, eu posso dizer por experiência própria, às vezes pode ser para prejudicar outra pessoa, mas às vezes pode ser engrandecedor, que nem, por exemplo, ele conseguiu jogar um time lá para a primeira divisão e fazer ser campeão com a força do ódio. Quantos caras aí que já tomaram um toco de mulher, entraram para academia e viraram a melhor versão de si mesmo com a força do ódio, né? O ódio é uma força poderosa, né? Sim, é o combustível, cara. Ele ficou um pouco cego, né? Na verdade, ele ficou muito cego. Mas a gente tem uma situação que acontece diariamente em situações diferentes, né? É como se fosse um esqueleto de um corpo que, aprendendo com o exemplo dele, a gente pode tomar uma reflexão aí até que ponto o ódio pode ser benéfico e até que ponto não. Bom, Matheus, eu acho que é isso aí. Ficou faltando alguma coisa? Não, a gente cobriu bem o filme, eu acho. Agora sobre a sua vida aí, como é que anda as coisas? Cara, vai bem. Eu tô trabalhando, né? Eu tô poupando, eu tô indo bem na academia. O alemão... Tá juntando dinheiro? Tô, mas eu não tô conseguindo juntar o tanto que eu gostaria, cara. Todo mês aparece um problema. Dinheiro sei lá, atrai problema. E eu acho que eu devo ter que gastar um pouco com o urologista esse mês, porque apareceu umas verrugas no meu pau, vamos ver o que Nossa, tá. Mãe. Você tá comendo moeda duvidosa aí ou não? Não sei. Ah, mas vamos ver, né? Quem sabe aí. Não é bem verruga, eu acho que é bolha. Sei lá. É isso aí, desejamos melhoras. É isso aí, Matheus. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou!